Começa agora o Quadrincast. Bartek! Why so serious? We call him Hellboy. Call me the Punisher. I'm Kick-Ass. I am Iron Man. I'm Batman. Quadrincast, quadrinhos, filmes, séries e assuntos nerds em geral. Olá, tropa, está começando mais um Quadrincast. Aqui é Leandro Laurentino e Preacher é de longe a minha série mais bagunçada. Aqui é Vitor Azambuja e o capeta é um frouxo. Aqui é Ricardo Sorvilla e certeza que eu vou ser excomungado depois desse Quadrincast. Aqui é Léo Spy, filho, seja um dos mocinhos, porque já tem bandido demais nesse mundo. Aqui é Nikita e eu ainda não li o último encadernado de Preacher. Bem, tropa, a gente vai falar hoje sobre Preacher. Preacher é uma série publicada pelo selo Vertigo, da DC Comics. Foi publicada de 95 até 2000, lá nos Estados Unidos, né? Teve 66 edições, 5 one-shots e uma minissérie do Santo dos Assassinos. E aqui no Brasil teve uma publicação complicadíssima, né? Começou a ser publicada em 97... saindo uma história aqui, outra ali, pela editora Metal Pesado, depois várias outras editoras chegaram a publicar, a Devir, a Pixel, só para citar algumas delas, e nenhuma conseguiu terminar de publicar Preacher até o ano passado, quando finalmente a Panini quebrou a maldição e publicou o último encadernado de Preacher, chamado Alamo aqui. A gente falou um pouquinho sobre Preacher no Quadrincast 7, quando a gente conversou com o Eduardo Spohr. Então, se você quiser escutar o que a gente falou, pode baixar o Quadrincast 7, recomendadíssimo. Antes da gente começar agora a falar com mais detalhes de Preacher, vamos para a leitura de e-mails. Agora no Quadrincast, leitura de e-mails. Ah, sensacional, mais uma leitura de e-mails aqui. Né? Dessa vez me expulsaram do papo de Preacher, me expulsaram porque o Facas corta muito as pessoas durante a gravação. Então por isso estou exilado aqui no e-mail mais uma vez, então, mas não estou sozinho, está aqui o Ricardo comigo. Olá! Ricardo que está inclusive aceitando sugestões para o nome da filhota dele, então se você tem alguma sugestão aí, por favor, coloque nos comentários. O pessoal já está me perguntando se eu escolhi ainda, nós estamos pensando. É. Vitor se for menino, Vitória se for menina. Não, Vitória é nome de criança que foi achada no lixão, cara. Faça isso. Ó a polêmica. Faça isso. Desculpa todas as vitórias. Hate mails sendo enviados por vitórias em todo o Brasil agora. E como vocês já perceberam aqui, estamos com o nosso representante dos Pampas, um jovem quase argentino. Não, não, estamos mais perto do Uruguai, velho. Estamos aqui com o melhor amigo do Furlan, Vitor Azambuja. Quero dizer pro Furlan que, embora ele tenha ido jogar no Inter, eu continuo admirando o futebol dele, só que agora eu vou ter que mentir sobre isso. Tá, é o cara que também acha que Empreguetes é um sitcom, não é uma novela. Empreguete é o legítimo sitcom brasileiro, cara. Então vamos lá, gente. Vamos começar aqui a nossa leitura de e-mails com as nossas indicações quinzenais, né? Quinzenal cacete, porque faz uma semana que foi no ar a parte 2 do Quadrincast 26 do Cavaleiro das Trevas Ressurge. Nem deu pra sentir saudade, né? Deu nem pra sentir saudade. Tem gente aí que pede o Quadrincast semanal, tá tendo aí um beta. Então comente se você quer o Quadrincast semanal, quer que a gente se foda gravando, né? Perdão o francês, né? Dê o seu comentário. Meu amigo Vitor, qual é a nossa primeira indicação dessa quinzena? Por favor. Bom, a primeira indicação é o cara aí que já é nosso camarada do Quadrincast, que você deve ter ouvido na parte 1 do Batman. Sidney Guzman lançou um blog pra reunir todas as participações dele na mídia aí. Que não são poucas, né? Um detalhe. Que não são poucas, o que ele, o cara participa de palestra, ele viaja o Brasil inteiro. É, tem ali o compilado do Twitter dele, tem os contatos dele ali, se você quiser chamar ele pra participar no seu evento. Eu já vi umas duas ou três palestras do Sidão só no último ano e meio, e vale muito a pena. O cara tem muita manha de falar pra público. E no blog blog, o post que tá no ar em cima hoje é a participação dele no Quem Fica em Pé da Band, junto com o Datena. Se você não viu, assista, foi muito bacana, muito emocionante. Lê no post dele ali que você vai ter uma verdadeira lição de vida ali. Recomendo pra todo mundo assistir a participação do Sidney até o final. Tá no blog dele, sidneyguzman.com. Vale lembrar que durante a exibição do programa, o Sidão foi pro TT Mundial, né, cara, do Twitter? TT Mundial, o Sidão fica em pé. Bom, a gente teve também, vamos fazer umas indicações diferentes dessa vez. Em vez da gente indicar podcast, que nós vamos continuar indicando, como todo mundo sabe, a gente apoia o quadrinho nacional, apoia os autores e tudo mais, e tem um site muito bacana, que é o Catarse, que ajuda o pessoal que faz quadrinhos, principalmente aqui no Brasil, a viabilizar o lançamento das obras, né? E é uma ideia sensacional e a gente quer, a partir de agora, apoiar isso aí. Cara, é muito importante a gente incentivar o quadrinho nacional, cara. Não é só você ir lá comprar na banca. Tem muita gente boa aí que às vezes nem tem chance de aparecer ou que faz a sua arte de graça na internet. E a gente gosta desses caras e quer ver esses caras ganhando dinheiro também, devendo troco, né? É, porque quadrinhos não é só Marvel, DC e mangá, não. Tem muita coisa boa sendo feita aqui por gente igual a gente. É, e vamos lembrar que todo mundo gosta de ler quadrinhos de graça na internet, no Scamas. Se os caras não estiverem ganhando dinheiro com isso, meu, uma hora a fonte seca, né? Uma hora eles param de produzir, temos que ajudar aí os artistas também. Então, nós vamos indicar aqui dois projetos que tem o período de doações aí. Você entrando lá no site do Catarse lá, o link desses dois projetos vão estar no post. Então você entra lá e se informa direitinho como que funciona e tal, fica tudo explicado lá. Então a gente vai indicar o Beijo Adolescente, segunda temporada, que é uma série lançada no portal IG e que está buscando financiamento para ser impressa de forma independente agora. Então eles estão com 78% do valor arrecadado e está recebendo doações até 19 agora de agosto. E tem o Café Espacial número 11, que é uma publicação que mistura quadrinhos autorais com cinema, música, design e tal. E eles já estão com 50% do valor arrecadado e vencendo agora dia 13 de agosto. Então, vai lá, conhece as obras, se informa direitinho como funciona e apoia. A gente ia indicar um terceiro projeto, muito legal, mas nós vamos deixar para o próximo Quadrincast e vocês vão entender o porquê da gente estar indicando no próximo Quadrincast. Então, aguarde aí. É, e vai ter muita gente caindo da cadeira quando a gente revelar o projeto e nos acusando de corporativismo também, mas ninguém tá preocupado. Você vê que nosso plano de conquista mundial continua, né? Então nós fomos mencionados e participamos ao mesmo tempo do BadernaCast comentando os comentários 4, né? Que tá o link no post aí, e leram um comentário do Luiz Garavello e do Léo Spy, que são dois desocupados, que não tem que colocar o pão na mesa e ficam lá comentando o podcast alheio. Né? Você acabou de ofender todos os ouvintes que comentam no nosso post. Não, mas eu tô falando o seguinte, porque o Luiz é o cara que mais escuta podcast no mundo, porque ele também participou do Internet Discada, né? De Discada Podcast 52, do Batman e seus quadrinhos. O cara foi selecionado porque, assim, ele tá em todos os podcasts do universo, cara. Então, algum dia eu vou escutar um programa Pânico na rádio e vai estar o Luiz lá. É, e o Léo, como a gente sabe, né? O Léo, funcionário de banco, afastado, né? Tô com a perna biônica. Nunca sei, né? Se ele tá em greve ou tá de licença, né? Agora, se você quer pra trabalhar, é difícil. Eu não sei, cara. Eu vejo trabalhando esse ano uns três dias só. Sobra tempo pra editar podcast. Mas enfim, vamos lá aos comentários do Quadricast 26, tanto a parte A quanto a parte B. Vamos começar com o nosso amigo Pedro Bolsa, que é uma enciclopédia viva dos quadrinhos, que ele comenta o fato. Por que que o Bill Finger não é acreditado como o criador do Batman? Que ele tá falando aqui que não tem nada a ver com a vontade da DC. Porque a DC, inclusive, paga royalties pros herdeiros do Bill Finger. Royalties? Royalties? Royalties. Cara. Royalties. Bota o jumento aí, porra. E sim, com o contrato do Bob Kane. O contrato do Bob Kane exigia que apenas ele fosse creditado como criador. Cara, o cara é puro ego, né? Tipo, pode pagar pra ele também, mas eu quero ser sozinho acreditado. Eu queria conhecer o advogado do Bob Kane, que o bicho é bom, velho. Inclusive, assim, a própria DC queria mudar isso, queria acreditar o Batman com a criação do Bob Kane e Bill Finger. E vê que é importantíssima a participação dos nossos ouvintes, né? Sempre tem alguém aí pra corrigir uma informação, acrescentar. É, principalmente quando eu erro alguma informação, aí chove comentário delas. Faz parte, o meu papel aqui é esse também. É, bom, como todos nós demos nota nota no podcast do Batman, só faltou uma integrante do Quadrincast que não deu nota, que foi a Nikita. Então ela fez o comentário dela, a crítica dela do filme nos comentários, né? Vocês vão ver a nota dela, vocês vão saber por que a gente vetou a participação dela. Então ela fala assim que ela esperava mais do filme, né, que fechava a trilogia. Falou que começou paradão, os diálogos super arrastados, forçação de barra em determinadas ocasiões, mas que teve cenas memoráveis, como a explosão de Gotham e o jogador correndo enquanto o estádio ia se desfazendo. E então ela deu uma nota 8, 8,5 no máximo. Ó, só as cenas que ela citou, tenho certeza que ela não viu o filme, viu o trailer. Teve um comentário também da Ira Croft. É, porque ela fala que ela tava louca pra ouvir o cast. Ah, é verdade, tem razão. A Ira Croft que adorou o cast, que tava louca pra ouvir um podcast com uma ótima discussão sobre a saga, sem haters ou lovers, mas com base nos três filmes, roteiros e cada personagem. E que, além do trabalho brilhante que o Nolan fez nos três filmes, cada um dos atores soube perfeitamente ser o personagem. E que ela nem tá falando só do Bruce Wayne ou do Coringa, mas também do próprio Michael Caine como Alfred, do talentoso Gary Oldman, e é claro, do Espantalho, que pra ela levou a melhor porque conseguiu aparecer nos três filmes. É, o Cillian Murphy, né? Cillian Murphy, né? É Cillian que fala? Acho que é Cillian. Não sei, me corrijam aí. Que, aliás, é um puta ator. É verdade. Cara, ele é bom ator. Ele tem uma cara de psico dos infernos, mas... Você sabe que ele fez teste pra ser Bruce Wayne, né? Não, verdade, sabia. É verdade. Eu escutei isso uma vez. Aliás, eu tinha um comentário pra fazer do Dark Knight Rises que eu acabei não fazendo. Que eu achava que o Foley ia ser o chefe O'Hara, cara. Quando não falavam o nome dele, eu achei que o nome dele ia ser O'Hara. Por algum motivo na minha cabeça... Teve o Cristiano, vocês estão falando que o pessoal não gosta do filme. O Cristiano não gostou nada do filme. Ele fala que o Dark Knight Rises é inferior ao Dark Knight por vários motivos. O Dark Knight teve ótimas atuações e poucos furos no roteiro. O Rises, ele achou ruim do Batman ter a coluna colocada no lugar lá, que é uma puta ideia idiota, né? E que tirou ele do filme. Ele reclamou da moto, que é horrível e ridícula, porque ela vira as rodas ali daquele jeito. Peraí, ele tá reclamando da moto, ele achou uma coisa que ele não gosta em Dark Knight. Que a moto aparece lá. A moto aparece lá. Ah, a moto vira. Moto não. Moto ele tá reclamando, não, ele tá reclamando que a rodinha vira. No Dark Knight a rodinha de fato não vira. Não, ela vira, no, assim. Ela vira no, hora, no trecho sim. Na hora que ele sobe na parede lá e volta pra pegar o Coringa, a rodinha vira. Ah, é verdade, ela vira. Não, e tem uma outra cena antes que ela vira também. Bom, ele acha que tinha que ser uma moto de corrida e pronto. É. O morcego, ele achou ruim do morcego, que devia ser um helicóptero normal preto. Ele achou a morte do Bane ridícula, ele achou que o Batman sendo enganado várias vezes, ele falou que se fosse Nono 1, tudo bem, mas ele é um experiente detetive e tal, né? Não é. É, na trilogia do Nolan ele não é. Então, vamos considerar o seguinte, o Batman surge em Batman Begins, certo? Dark Knight é mais ou menos um ano após o surgimento do Batman. Depois dos eventos de Dark Knight, ele para durante 8 anos, quer dizer que o Batman só atuou durante um ano e ficou 8 anos parado. Então, o Bruce Wayne ele é meio cabaço mesmo ainda, cara. Bom, vamos lá. Ele também não gostou dos policiais correndo lá, tipo Coração Valente, né? Ele coloca correndo pra morte como idiotas. Que ele viu num blog uns caras que acharam o máximo essa cena ridícula. Quer dizer, não dava tempo de procurar umas armas, né? Bom, ele também não gostou da história do poço. Bom, ele fala, cadê os guardas? Ele também, né, não entendeu que aquilo lá faz conexão com o poço do primeiro filme, onde o Bruce cai, e com o próprio poço de Lázaro, né? Que é, na verdade, metafórico, caralho. O poço de Lázaro é nada mais é do que o cara morto cai dentro e ele ressurge. Ele... Mais ou menos como o Alfred explica o poço pro Bruce, né? Que às vezes o poço manda algo de volta. O inferno devolve alguém. É, ele achou ruim, ele perguntou, cadê os guardas, né? Qualquer um podia tentar fugir todos os dias e ninguém faz nada. Mas aí é porque a prisão era tão foda que não precisava nem de segurança, porque ninguém conseguia sair dali. Os caras tentavam, mas eles não conseguiam. Isso tá falado lá no filme. Ele achou também que o Batman perdeu o cinto de utilidades, que ele só jogou um estalinho lá no Bane, e que ele fala que tem gente que fala que o Nolan prima pelo realismo, mas só para o pessoal deixar de ser cego e analisar de forma crítica e deixar de repetir apenas o que é dito, pro pessoal ter senso crítico e perceber que existe diferença entre um filme grande e um filme grandioso, né? Ele fala que o Rises tem mais erros que acertos, e isso ele percebeu na saída do cinema, vendo a cara das pessoas que esperavam mais do filme. Cara, o Cristiano pegou pesado. Não gostou mesmo, cara. Cara, vamos começar que o Nolan nunca quis ser realista. Se ele fosse realista, ele não fazia o filme do Batman, né? Vamos combinar. O que o Nolan tenta ser é o mais verossímil possível, mas nunca deixou de ser fantasioso. Mas vamos lá. O Ricardo Brito, 33, arroba Ricardo Brito, 33, xará do Ricardo, deu alguns pontos interessantes, que ele falou que a primeira aparição do Batman foi uma cena linda, foi uma pintura, né? Que, na verdade, foi igualzinha à cena do Cavaleiro das Trevas, né? Sem tirar nem pôr ali. O Alfred revelando a Wayne a carta da Rachel, as citações da Liga das Sombras, o Harvey Dent, o Ra's al Ghul, ele cria um elo com os filmes anteriores, né? Que, na ausência do Bruce, o Lucius Fox continuou selecionando artefatos, ele acreditava no retorno, a luta do Batman com o Bane, que ele sabia que ele ia perder, mas poderia ter dado mais, ser mais extensa, né? A expressão do Bane quando vê o símbolo em chamas, quando ele sabia que o bicho ia pegar, né? A expressão do Bane, aí eu vou discordar, porque o Bane é quase sem expressão. E a luta final do Batman, que o Bane, que em determinado momento já tinha escapado da prisão, aliás, uma frase muito bem construída, que ele já tinha escapado de uma prisão, que supostamente seu inimigo tinha escapado, colocando em igualdade, mas que, para a surpresa de todos, nunca tinha escapado. Caramba! Hein? Eu não sei vocês, meu computador aqui deu tela azul. Não, ele tá... A gente entendeu. Tô de sacanagem. É, bom. Então tá bom. A gente entendeu. O Ricardo tá tão empolgado com o filme que, né, assim, enrolou um pouco nas palavras, mas tá aí, a gente entendeu. Foi muito bacana. É, o Ricardo, espero que o Ricardo não mude a opinião, que ele elogiou a gente aí pela atenção que a gente dá aos ouvintes. Que bacana. Aí a gente dá atenção pro cara pra zoar ele. Que sacanagem. E temos aí o último comentário, né, o seu Azambuja? Não é o último da página, mas é o último da nossa seleção especialíssima de comentários desse Quadrincast 26. Lembrando que se você ainda não foi lido na leitura de e-mails, não desanime, continue mandando seu comentário, uma hora a gente chega em você. E o comentário que a gente selecionou pra fechar foi o Digo Freitas. O Digo Freitas diz que reassistiu o filme, né, já viu mais de uma vez, que continua sendo um filme muito bom de ver e rever, mas que ele se perdeu um pouco, porque ele ouviu tanto podcast sobre o Dark Knight Rises que ele já sabia mais ou menos as referências que tinha que procurar, e acabou procurando e se perdeu. Diz que uma das coisas que não fica legal quando você vê o filme de novo é o tal do Dr. Pazel, que é o cara que é inteligentíssimo, que diz pro Bane que só ele poderia deter o plano do Bane, né? É o gênio com Jota. É o gênio com Jota. Diz que esse cara tem uma atuação bem ruizinha e também a morte da Talia, que quando você vê de novo, ela é meio cômica, assim, parece uma piada. E não, não concordo. Precisa ver de novo, não. Na primeira vez... Pô, eu esqueci de falar quando a gente gravou o podcast, cara. Mas, puta, aquilo foi muito canastrão. Aliás, procure que um triste. Tumblr. É, Dying Like Marion Cotillard. É o meme da... É um meme. Engraçado. Sensacional. Mas, enfim, ele disse que a cena do Alfred no túmulo, ali no meio do filme, é de apertar o coração mesmo na segunda vez. Então, tá, Diego. A gente também concorda que Dark Knight Rises é um daqueles filmes que vale sim a pena ver de novo, inclusive no cinema, se você tiver a oportunidade. E é isso, né? Acabamos, não tem mais nada pra falar. Não, calma que tem agora o grande momento Rádio AM. O momento Rádio AM, o momento pra esquentar o seu coração. Quadrincast AM. Vamos primeiro para o serviço de utilidade pública aqui do Quadrincast AM. Recebemos um e-mail da Camila Heisser, que ela gosta muito de Major Bummer e The Mask. Ela gostaria de contatar pessoas que leram esses materiais. The Mask é o Máscara, aquele que virou filme com o Jim Carrey. O próprio. E o e-mail dela, pra quem quer contatar, é Camila Heisser. Isso mesmo, como se escreve? R-A-I-C-E-R. @bol.com.br. E o Twitter dela é @CamilaHeisser. Então você que quer trocar ideias, trocar e-mails, trocar mensagens do fundo do coração com a Camila, por favor, segue os contatos dela. A gente já não fez isso uma vez, não tinha um cara também que a gente ia ajudar a conseguir namorada pra ele, que ele disse que tava um tempão sem namorada. Não, por favor, pra ler esse e-mail, esse serviço de utilidade pública da Rádio AM Quadrincast, eu preciso que o editor coloque agora Woman in Chains. A gente sabe que o Quadrincast do Dia dos Namorados mexeu com corações de todos os nossos ouvintes, e nós brincamos que se você quisesse mandar o seu e-mail para que nós pudéssemos ajudar, uma coisa de coração, uma coisa que vem do fundo da nossa alma, para unir corações de nerds, né? Que as pessoas mandassem e-mails. E por incrível que pareça, nós recebemos um grande nosso amigo Thiago, o Rato, mandou sua ficha para ser avaliada pelas ouvintes do Quadrincast. E olha, é uma ficha de responsa, gurias. É uma ficha grande, a gente vai falar algumas coisas aqui pra você conhecer o Thiago. Tá, então o nosso amigo Thiago Rato, cujo nome verdadeiro é Thiago Machado dos Santos, tem 25 anos. Você vê que ele faz aniversário numa data bem nerd, né, cara? Ele faz dia 20 de dezembro. Que é quando 20... vai acabar o mundo. Na verdade, é a véspera do fim do mundo, cara. Eu achei que era 20 do 12, porque era 2012. Não, é 21 do 12. Ele mora em Ibirité, que é próximo a Belo Horizonte, é mineiro. Mineiro sabe como inquieto, né? É. Mas dizem quando dá uma gritaria desgraçada, mas... A caixa. Eu Eu não conhecia, essa foi muito boa. Pô, essa é velha, pô. Eu não conhecia, cara. Foi muito boa. É? Ele é de Ibirité, fica próximo a Belo Horizonte. E ele é graduando em Ciências Biológicas pela PUC de Minas Gerais. Não é pouca coisa, não, fi. E ele já tem uma formação em técnico de edificações. É verdade. Então o cara aí tá formado, tá indo pra segunda faculdade. Você vê que o cara aí tem futuro. Mulherada, abre o olho aí, hein? O nerd de hoje é o Bill Gates de amanhã. Então ele tem como hobbies, obviamente, ele lê quadrinhos, livros e até bula de remédio se tiver perto dele. É desgraça, né? A leitura de banheiro pegando a todos. Ele gosta de andar. Isso, né? Indica que não tem carro. Ele gosta de ouvir podcasts. Isso, né? Indica que ele pega ônibus. E ele gosta de ir no cinema. Isso indica que ele é normal. Como todo nerd, os ambientes que você pode encontrar o Thiago Rato em Ibirité são livrarias, sebos, praças em geral. Cara, faz muito tempo que eu não vou numa praça. Eu não lembro. Cara, a última que eu fui foi pelo Google Maps. E lugares com árvores. Eu acho que isso é redundante, porque uma praça é um lugar com árvore. Cara, mas é o Thiago Rato, ele deveria andar lugar com esgoto, né? Se fosse com um lugar com árvore, tinha que ser Thiago Esquilo. Mas tudo bem, isso aí é só um... É uma sugestão até, é um nickname mais alegre, assim, né? Mais, esquilo normalmente mais iluminado. Mulherada gosta mais. Thiago, avalia isso, Thiago ou Esquilo. É sonora, é legal. Nós estamos aproveitando ali, inclusive pra fazer aqui um coaching com você. Ah, claro, o Quadrincast não faz só serviço de merchan, a gente dá dicas, como melhorar a sua vida amorosa, afetiva, inclusive via Twitter. Exato. Obviamente, como música, ele gosta de ouvir Iron Maiden, Black Sabbath, peraí. Você não vai conseguir nada assim, cara. Aí você fala aqui que você gosta de Michael Jackson. Aí sim, ficou uma coisa mais romântica, uma coisa mais chamada pra dançar e tal. Tem que envolver a garota no momento. É, e ele diz que gosta de Bjork. Cara, ninguém gosta de Bjork. Acho que nem a própria Bjork gosta do que ela canta. É, isso aqui eu gostei, porque isso revela uma malandragem, cara. Ele botou isso aqui pra pegar a mulher. É verdade, né? Teve uma certa malandragem. Isso aí, boa, Thiago. Boa, tá aprendendo. Gostei. Vamos lá. Ele gosta também de ver filmes. Ele cita aqui 2001, Odisseia no Espaço. Bom filme. Exterminador do Futuro 2. Peraí, estamos caindo aqui na mesma situação da música. Aí, o Thiago, o rato, mostra que de rato não tem nada. Veja lá, animações da Pixar. Né? Animações da Pixar, cara. Pegar a mulher, cara. Tu disse que gostou do Wall-E, gostou do Up. Olha lá. Aí ele gosta de coisas da Disney. Também, pegar a mulher. Pegar a mulher. Aí ele gosta, ele prova por A mais B que ele é uma boa pessoa, porque ele gosta da trilogia de Star Wars. Cara, tu pulou, ele cita aqui que ele gosta de Mágico de Oz, Poderoso Chefão, Senhor dos Anéis, e só aí ele fala que ele gosta da primeira trilogia de Star Wars. Não, mas ele é boa pessoa. A gente tem que colocar as coisas em ordem de importância. O coração dele tá no lugar certo. E ele gosta de Kill Bill, né, ele gosta de Mulheres Fortes, porque ele gosta de Kill Bill, e ele gosta de O Fabuloso Destino de Amélie Poulain. Já viu esse filme? Nunca li esse filme. Eu queria elogiar o Facas porque ele acertou o nome da protagonista. Amélie Poulain. Faca essa minha cultura. Livros ele já leu: o Drácula de Bram Stoker, O Médico e o Monstro, Frankenstein, Alice no País das Maravilhas, Laranja Mecânica, Stephen King, né? Até aqui, bibliografia básica do nerd. Duna, O Senhor das Moscas, que é o pai do Lost. Agora ele está lendo Tolkien e quadrinhos e mangás em geral. Embora ele admita que a coleção dele seja pequena. Tá, e ele faz uma última revelação aqui que eu quero preparar as meninas. Meninas, isso não é tudo. Isso é um estágio transitório. A gente sabe que isso pode acontecer com qualquer um e que no futuro, com certeza, o Thiago estará aí. Como o Facas falou, o nerd de hoje é o Bill Gates de amanhã. Ele diz aqui que o status profissional dele é desempregado. Mas é que tá. Ele justifica que a graduação dele é à tarde. Então, realmente, à tarde fica complicado de arrumar um emprego, né? Mas veja, esse cara pode amanhã startar uma empresa, um projeto que pode ganhar milhões. Lá no Catarse, quem sabe, né? Exato. Então, pense você, mulher, com o Thiago. Thiago Esquilo. Mineiro, nerd, inteligente e bem apessoado. Veja a vantagem nesse sistema. Se você, garota que está ouvindo e se interessou pelo Thiago, por garota, favor. Garota. Nada contra, tá, pessoal? Mas essa sessão é heterossexual. Nada contra. Foi podemos pedido... fazer uma homossexual no futuro, mas essa é hétero. Foi pedido do Thiago, hein? Ele que fez essa distinção, tá? Reforçando, se você quiser uma foto do Thiago, se você quiser alguma coisa com o Thiago, você pode mandar um e-mail pra gente. E você, mulher, que quer encontrar o seu nerd, aquele nerd pra usar a cobertura de orelha, aquele nerd pra ser o seu Player 2 do seu Xbox, aquele nerd pra você jogar xadrez, ou melhor, pra você rapelar no poker, por favor, mande seu e-mail para o Quadrincast, que a gente vai buscar o nerd pra você. Lembrando a todos os trolls de plantão que o Quadrincast não vai divulgar os seus dados de contato. A gente que faz a intermediação até pra poder cobrar a comissão, né? É, logicamente. A gente só divulga os dados se a pessoa pedir. Ah, é, tem que pedir expressamente, a gente não presume nada. Tem que estar registrado pra divulgar, senão a gente não divulga. E você está sujeito sim a ser trollado, não reclame. Exatamente. terminado o momento utilidade pública da nossa Rádio AM, vamos aí ao momento abraço, que é obrigatório, né? Começando por ele, o Sidney Guzman, que mais uma vez gentilmente participou do nosso Quadricast, a primeira parte. Mandar um abraço também pro pessoal do Qualquer Cast. Mandar um grande abraço aí pro Nerd Master do Paranerdia. Mandar um abraço pro meu primo, do Damin, que poucas pessoas sabem que ele é meu primo. Graças a Deus, né, cara? Nem divulgo isso aí, pô. Não é verdade, dá vergonha, né? Não, e o locutor da abertura do Quadrincast, né? É lógico. Ah, é, o Will também é o locutor não creditado da abertura do Quadrincast. Quando vocês escutam aquela voz... Começa agora o Quadrincast. É do Will, cara. Gente boníssima. A gente conheceu ele em São Paulo quando a facção Rio do Quadrincast esteve aqui e a gente conheceu o Will. Você viu que o topete dele é realmente alto, né? É. Cara, ele parece um mini crack do Johnny Bravo. Visualiza aí você, ouvinte. Mandar um abraço também pro Rafael Maldonado, que eu não sei se tem topete. Ao Kaique, que nos ouviu pela primeira vez, mas disse que gostou e vai voltar várias vezes. Então pode voltar, que a casa é sua, amigo. E um abraço pro site do FalaCast, onde a gente tem um canal lá, o link tá aí no post. Pra quem não sabe, o canal é www.falacast.com.br/quadrincast. Então você, meu amigo, minha amiga, tem o canal do FalaCast, tem também o nosso Twitter, o @quadrincast. Tem também o nosso Facebook, né, ou Face, como as pessoas costumam dizer, que é www.facebook.com/quadrincast. Então você vai lá, comenta, curte, compartilha, dá RT, cita, menciona, xinga o Vitor, faz o diabo aí, reclama do Laurentino e é mande isso aí. Os seus dados aí. Mande os seus dados aí pra conseguir namorado, estamos fazendo isso agora também. É isso aí. Dito isso, vamos nos despedindo, mas vamos deixar uma maldição. Preacher agora pra vocês. Deixa eu falar um negócio. Pessoas que têm restrições religiosas e não conhece Preacher, não escute. Mas se você tem uma mente aberta e sabe que isso é só história em quadrinhos, fique à vontade e escuta o podcast. E na boa, a gente não fica mandando e-mail pra casa dizendo que a gente tá divulgando coisa do capeta. É chato isso. É só um gibi. E lembre-se, o capeta já foi um anjo um dia. Bom, é isso aí. A mim coube a ingrata missão de abrir falando sobre Preacher. E eu peguei justamente uma das fases que chegaram a ser publicadas aqui no Brasil em 97, na época pela editora Metal Pesado. Se você já ouviu falar da editora Metal Pesado, parabéns, você é velho. Bom, Preacher abre de uma maneira muito interessante. Abre com os três personagens principais, a Tulipa, o Jess Custer, que viria a ser o Preacher, o pastor da história, e o vampiro Cassidy conversando numa... mesa de bar sobre como eles precisam ir pro Texas para encontrar Deus. Aí a história volta no flashback do Jesse Custer, devidamente aparentado como pastor, podre de bêbado na sua cidade de Anvil, onde ele era responsável por uma igreja, e ele acaba se metendo numa briga de bar, apanha que nem um condenado, mas isso não é importante porque a história logo corta e vai para um lugar onde só a elite pode entrar, onde só os VIPs têm lugar, que é o paraíso. No paraíso nós vemos três anjinhos muito bonitinhos de rabinho de cavalo conversando sobre como eles fizeram merda e deixaram alguém escapar de uma prisão celestial. E esse alguém, a gente vai descobrir, é o Gênesis. Mas e aí, o que é o Gênesis? Gênesis a gente não descobre nesse ponto da história, mas eu vou contar pra vocês em primeira mão. É, na verdade, uma cruza de arcanjo com demônio. E essa cruza, aparentemente, ela é quase tão poderosa quanto Deus. E aí tem uma discussão metafísica de que ela seria tão poderosa porque ela é uma ideia nova, introduzida na criação por vias transversas. Eu sei que os anjinhos lá estão conversando, fizeram merda. Só uma curiosidade aí, desculpa, Vitor, só uma curiosidade sobre o Gênesis aí, é que essa entidade, esse filho de um demônio com um anjo, surgiu numa história do John Constantine, né? Numa história do Hellblazer, não foi isso? Chegou até a ser publicada aqui naquela Vertigo, na época que a Abril lançou. Não sabia, não. O Garfienes experimentou isso antes, na revista do Hellblazer. E me parece que é o mesmo personagem, não é? Ele só não dá continuidade. Na revista do Constantine, ele abriga um casal, né, que descobre depois que é um anjo e uma demônio, e ela tem o filho, né, só que os anjos chegam lá e matam a criança, né? E matam o anjo. Mas depois o Garth Ennis retoma essa história como se ele, a criança não tivesse morrido, né? Ah, ele acha que ele usa essa mesma ideia, mas é completamente diferente. Ah, é? Eu tinha na minha cabeça. Não tem uma relação. Eu acho que não tem nenhum link direto entre as histórias, não. Até porque de partida do Preacher mesmo é a fuga do Gênesis do Paraíso. E eles até comentam que o Gênesis está preso desde que ele foi criado, né? Não teria essa passagem pela Terra aí, acompanhado dos pais. Tem relação, não são universos... Não é o mesmo universo. Não, é porque o Preacher dele é uma série autocontida, né? Ele não interage com nenhum outro personagem da DC, nem mesmo nenhum outro personagem da Vertigo. Tanto que tem coisas que acontecem no mundo de Preacher que não tem nenhuma repercussão no universo DC, né? Em nenhum momento da série aparece outro personagem DC. Não, e é ótimo, né? Porque a série é tão controversa que seria impossível tudo que acontece na série até o final... É uma relação com o universo DC, não tem como. Só adicionando, o Garth Ennis já deu uma entrevista falando que o Gênesis não é o bebê que aparece em Hellblazer mesmo. Mas o que você ia falar do Gênesis, Vitor? E o Gênesis é criativamente retratado como um arco-íris com o rosto de um bebê. Um bebê chorão, né? Um bebê gritando. E tá lá o Jesse Custer, podre de bêbado, fazendo uma pregação. É uma pregação. Ele arruma uma encrenca lá pregação, antes, né? No bar, e depois ele tá pregando na missa no outro dia. Que tava a cidade inteira, né? Isso, e tá lá a cidade inteira pra assistir o pastor bêbado pregar. Ele tava bêbado daquele dia, ele não era conhecido por estar bêbado. E ele tá fazendo uma pregação tanto quanto estranha, contestadora, e lá pelas tantas, voando pela janela, entra o Gênesis, vai direto pro Jesse e explode. O templo inteiro explode, a igreja inteira mata todo mundo que tava dentro da cidade, só sobra o Jesse todo serelepe lá. Mais tarde na história a gente vai descobrir que ele sobreviveu porque ele se fundiu ao Gênesis. O Gênesis se fui. Isso é uma bichona! Se fundiu, eu falei que ele foi possuído. Mas tem muita gente sendo possuída nessa série. Não esquenta a cabeça em falar isso, não. Que... Mas o Jesse, em nenhum momento ele é possuído pelo Gênesis, né? Na verdade, o Gênesis ele se esconde na alma do Jesse, porque ele tá sendo perseguido pelos arcanjos, que são os soldados de Deus. E como ele não quer ser encontrado, ele se esconde na alma do Jesse, e isso dá ao Jesse um único poder, acho, dele, né? O único superpoder dele, que eles chamam de a palavra, né? A palavra divina. Que basicamente é quando o Jesse fala, você faz qualquer coisa que ele te diga pra fazer. Então tem até uma cena bem interessante ao longo da história em que ele manda um cara se fuder e vocês imaginam o que o cara fez. Ele levou a ideia. Ele muito se fodeu, ao pé da letra. Não, falando do poder, é legal porque ele tem essa correlação com a palavra de Deus, né? Que seria coisa suprema, né? E dá um sentido. Completamente novo, né? Uma dimensão nova para essa questão de palavra, né? Na verdade, quase contrária, né? É, a palavra tira o livre-arbítrio, na verdade, né? Não é bem aquele sentido que a gente estaria acostumado a ouvir sobre a palavra divina, que fala tanto de livre-arbítrio, né? E tem a questão de não deixar o Jesse Custer, assim, overpower. Ele ainda é um ser humano normal, ele não tem... super força, ele não é resistente. É mais ou menos, né? Depois porra nenhuma. Não. Depois a gente vai falar disso. Né? Nós vamos falar disso. Mas ele não tem. Assim, é lógico, a série em si ela tem um nível de fodacidade a mais do normal, né? Mas dentro dele, como um ser humano normal, ele não tem. Ele não voa, entendeu? Então a série, apesar dela ter esse aspecto divino, ela ainda tenta ser muito pé no chão. E isso é um grande mérito. Eu acho que ela oscila entre as duas coisas, cara. Ela ora é viajada demais e ora é muito pé no chão. Histórias sobre os personagens, ela é bem pé no chão, assim, embora ela coloque os personagens em situações absurdas, o Garth Ennis desenvolve muito bem a personalidade de cada um dos protagonistas e antagonistas, né? É, as relações humanas são muito reais. E desenvolvidas, mas, assim, as coisas que acontecem na história, puxa vida... Pé no chão mesmo, só a relação entre os personagens, né? No caso... Não, só quem... o Jesse e a Tulipa, né? Porque o resto... Não, e o Cassidy mesmo. Não, o Cassidy, tirando o fato dele ser um vampiro, ele tem atitudes bem, bem humanas. Bem, não, a relação bem humanas, de amizade. Os próprios tios. Humanos filhos da puta, mas humanas. O Jode e o TC, eles têm uma relação ali também, uma amizade entre eles dois e tal. Eles são mais o lado bizarro do Garfield. É, né? Os personagens são bizarros, as situações são bizarras, mas as relações entre os personagens, principalmente o trio principal, ela é muito real, ela é muito palpável. É muito profunda. É. Eu posso aqui destilar todo o meu analfabetismo funcional e perguntar uma coisa que eu não entendi, mesmo depois de ler todos os encadernados e minisséries que tiveram sobre o Preacher. Posso perguntar aqui, vocês com certeza vão saber me responder. O que que ele é, afinal de contas? Ele é um padre da Igreja Católica ou ele é um pastor protestante? Burro. Ai, que burro, dá zero pra ele. Ele é um pastor. Ele é um pastor. Ele é um pastor, cara. Apesar. A avó dele queria que ele casasse, Leandro. É, ele é um pastor. É porque ele usava aquele... É porque aqui no Brasil, normalmente, quem usa aquele negocinho aqui que eu sabia... Aquele colar, é. Meu irmão vai me matar quando escutar isso. Tem um nome, meu irmão usa esse troço, eu não sei qual nome. Mas por favor aí, nossos ouvintes católicos... Aquele negocinho branco que tem em volta do pescoço. Que tem em volta do pescoço, só que só os padres usam, né? E ele usa aquilo ali a série, no início da série, então fiquei pensando que... Dá essa impressão, apesar de que no arco seguinte... que conta a história da família dele, ele fala que é uma família de franceses. E lá, até onde me consta, não se tem muitos protestantes, não é uma maioria protestante. Então fica meio assim, pelo menos eu não me lembro ser tão definido se é uma coisa ou outra. Não, peraí. Aí nós vamos pro nome do... Até porque... O nome da série é Preacher. Que não é Priest, né? É Preacher. Não, é Preacher. Pregador. Pregador. Que é um termo usado pra se referir aos reverendos luteranos. Porque se fosse católico seria Father, né? Ou Priest. Certo. Esclarecido, então, esse meu analfabetismo funcional, a gente pode seguir. Deixa eu só complementar assim, vocês falaram da palavra, né, do poder do Gênesis. Eu acho que o Garfield podia ter cagado muito a série se ele tivesse feito algo que muitos autores poderiam ter feito, que é o Jesse usar a palavra toda hora. É, ele não usa. Mas aí a gente vai entrar na personalidade do Jesse, né? Que o cara é um cara... Mas eu quero discutir isso aí depois, cara, porque... O Jesse tem a palavra e ele não usa pra porra nenhuma, cara. Na boa, tem até uma cena que ele tá quebrando o pau com os caras lá e a Tulipa chega pra ele. Mas por que tu não usou a palavra? Ah, me esqueci. Mas é o que o Leandro falou, é da personalidade dele. É, ele tinha aquela honra meio cowboy que sabe-se lá como, né? Porque... Não, não acho que é muito pela honra, não. Eu acho que ele gosta... A parada dele é que ele gosta de ir pra briga, entendeu? Ele encara, não... Ah, mas é apelão, na hora que o bicho aperta ele usa o Gênesis. Isso é uma coisa que a gente, eu acho que vai poder discutir melhor quando a gente chegar no arco do Até o Fim do Mundo, que é ali que explica tudo, entendeu? Quando tiver que atirar, atire, não fale. Bom, e aí estão os anjinhos lá conversando, deixaram o Gênesis escapar, e o Jesse já tá todo atordoado lá tentando entender o que aconteceu. E aí os anjinhos têm uma ideia brilhante, pô, vamos ressuscitar aquele cara, né? Aquele cara vai resolver isso pra nós. E esse cara é o Santo dos Assassinos, que vai se tornar aí o principal antagonista, um dos principais antagonistas da série, e vai ser importante até o final, depois a gente vai explicar melhor por quê. E aí ele ressuscita o Santo dos Assassinos, que nada mais é que um cowboy mal encarado, de nariz quebrado, indestrutível, feio pra caramba, cujo o cão da arma jamais encontra uma câmara vazia e nunca erra o tiro, não é isso, Léo? Isso. Essa é a maldição dele, né? Ele nunca erra o tiro, ele sempre tem bala e ele é indestrutível. Ou seja, ele é um cowboy do Sérgio Leone, né? Não morre nunca e sempre tem munição. E o revólver dele é quase um canhão mesmo, né? Porque cada tiro explode a cabeça do cara. É, ele usa um Colt 44, eu acho, né? É, o cara é foda. É, o cara é o personagem... É o foda. Consegue ser quase tão overpower quanto o Jesse. Mas aí tá, são os assassinos lá. O anjinho mandou ele pegar o Jesse, ele já sabe que o Gênesis está com o Jesse, né? Enquanto o Santos Assassino está saindo do túmulo dele lá no Texas, o Jesse está encontrando a Tulipa, que por acaso é uma ex-namorada dele, e que por acaso encontrou com o Cassidy. E aí a gente fica conhecendo... Tem muito por acaso na série. Mas demais, começa... né? Mas coincidência. Tem muitos por acaso, cara, na só, série. Se você considerar que o plano deles é pra encontrar Deus, e aí eu lembro que eu li e fiquei perguntando, mas como é que eles vão encontrar Deus? Eles, não, a gente vai por aí, uma hora Deus aparece. Uma hora a gente acha, né? Essa busca por Deus é literal, porque ele sai andando. Não é nada metafísico, não. É uma busca literal. A série já começa assim, né? Eles no bar vão pro Texas por quê? Ah, porque o Texas é um bom lugar pra encontrar Deus. Eu não sei por quê, né, cara? Mas beleza. Mas por que que o Jess queria encontrar Deus? Qual era exatamente o objetivo dele com isso? O embrólio, todo mundo se encontrando. O Jess entende, né? O Genesis conta pra ele a origem dele, né? Na alma dele lá, se comunica. Não. Porra, é assim, cara. Não. O Genesis conta quem ele é. Depois não. Ele chamou isso. Isso é no final do arco. É, ele tem uma pequena visão e ele sabe que aconteceu alguma coisa entre É verdade. Entre um cara e a mulher e eles tocaram terror no mundo e tal, alguma coisa assim. Isso, aí ele acaba se lembrando, né, pelas memórias de Genesis, e eu sei que ele chama um anjo, né? Ele chama um dos serafins lá, que deixou o Genesis fugir. Inclusive é bem engraçado, porque ele primeiro encontra os Santos Assassinos. O santo meio que dá um background, né? Que o Genesis, não sei o que, tem que matar. E aí o Jesse, então chama um daqueles caras lá do Paris que eu quero falar com eles. E os caras não vêm. E os santos assassinos pegam e olham pra cima. Olha, desce aqui agora ou eu vou matar metade da criação que vai pegar aí. E o cara aparece rapidinho, cara. O cara aparece rapidinho. Não, e ele vem todo cheio de glória, assim. Ele vem com efeito especial, né? Aí o Jesse fala pra ele, ó, para com essa putaria. Aí ele, ó, tá bom. Aí ele dá um anjinho, é o próprio meme aquele do OK Guy, né? OK. É. Ele chega lá e acabou e se virou ok. Quando tiver que atirar, atire, não fale. E aí essa historinha que eu resumi pra vocês sobre o Gênesis, o anjinho termina de contar pra eles. E a gente volta pro começo do arco pra falar desse dia que eles vão pro Texas em busca de Deus, literalmente. Porque o Jesse, na verdade, descobre que quando o Genesis fugiu, o Deus picou a mula do paraíso, deixou a coisa bangu. E o Jesse, por ter um passado, acho, religioso, fica puto com isso e resolve que ele vai encontrar Deus e vai usar a palavra pra tirar as caras, né? Pra fazer Deus explicar que porra ele pensa que tá fazendo fugindo do paraíso. E é isso, basicamente, Preacher é uma história sobre um cara que tem a palavra divina querendo peitar Deus pra Deus explicar por que abandonou a humanidade. E aqui eu vou fazer um alerta pros ouvintes do Quadrincast. Se você quer procurar um sentido metafísico nessa porra, esquece. Não tem. Não, não existe. É o Garf Ennis, cara. Ele tá só aloprando. O próximo encadernado, que seria o Até o Fim do Mundo, ele revela um pouco mais sobre a personalidade do Jesse, por que ele é assim, e muito calcado no passado dele, né? E aí que veio aquela minha pergunta, né, de por que que o Jesse, como que o Jesse consegue ser tão honrado, ter todos esses princípios, ter aquela honra de cowboy, se você levar em consideração o meio em que ele foi criado, né? O arco Até o Fim do Mundo começa com ele e a Tulipa presos. É bom, deixa eu só interromper. Não, é bom lembrar que entre o final do arco A Caminho do Texas até o Fim do Mundo, tem um arco que se passa em Nova York, que é a cidade nua e tal, que não tem grande relevância pro arco principal da história, mas só pra não... Quem já acompanhou, a gente não esqueceu, é só... É que ele não tem muita importância pra série como um todo. É o primeiro arco enche-linguista da história. Eu diria que tem vários. tem um grande lá no meio, né? Eu vou resumir. Eles estão lá a caminho do Texas, aí o cast encontra um amigo dele que é jornalista e por algum motivo eles decidem ir a Nova York na casa desse amigo dele jornalista. Não, tem um motivo porque esse amigo jornalista faz umas pesquisas de conspiração. Seria um bom indício de onde eles poderiam encontrar Deus, tá? Isso, nessa parte da história, eles ainda estão só nessa busca por Deus, depois vai aparecer o Graal e a subtrama que acaba tomando conta da série. E aí eles vão pra Nova York, aí tem um assassino serial agindo em Nova York, a gente descobre que esse assassino serial é, na verdade, o jornalista amigo do Cassid, aí ele começa a aterrorizar a Tulipa, tem um policial que é fodão, mas é gay, tem um outro policial perdedor, mas que na verdade acaba se revelando o herói da história. Basicamente, é aquele primeiro arco do Garth Ennis no Justiceiro, tudo de novo. É, o que é importante aí é só a questão, que é a primeira tratamento que ele dá pra relação de amizade do Jesse Custer com o Cassid, que conta um pouco da história do Cassid, quer dizer, a história que ele conta, né? Quando tiver que atirar, atire, não fale. Bom, aí eles estão lá em Nova York e eles acabam sendo capturados por duas pessoas que nós depois vamos descobrir que se chamam Jodie e TC, e o Jodie e TC levam eles pra Angelville. E aí começa o segundo arco que o Leandro estava introduzindo. É, na verdade esse é o início do arco, né? O Até o Fim do Mundo começa exatamente assim. E o que que eles vêm revelar pra gente do Jodie e TC é que eles na verdade fizeram parte da infância do Jesse, né? Na verdade são o Jodie e tio dele, né? Ele é irmão de criação. Tio de criação. É, o Jazz Custer, ele tem essa personalidade porque ele teve um pai extra-série, né? O cara realmente conseguiu formar o caráter do filho de uma forma excepcional, só que em um determinado momento da infância, essa família disfuncional da mãe, né? Na verdade, se aproximou deles, acabou matando o pai dele, na frente dele, o que já era uma coisa pra chocar qualquer um, né? Uma dessas coisas que Garth Ennis adora escrever. E criaram ele de uma forma, no mínimo, pra dizer o mínimo, doentia, né? Prendiam o garoto num caixão e colocavam ele debaixo d'água, num lago lá, qualquer. É o cantinho do castigo do Jesse Custer, né? Era ele num caixão e embaixo d'água. E é por isso que eu questiono. Eu acho ele um cara até muito normal, perto do que ele passou na infância, né? Tem essa questão do pai e também tem a questão da imagem do John Wayne, que acompanha ele toda a série, né? John Wayne conversa com ele, né? Que é uma bússola moral que ele tem, porque ele, quando criança, assistia muitos filmes de faroeste. Porque Preacher é uma grande história de faroeste, tem todos os elementos. O primeiro arco tem uma questão estética que o Quentin Tarantino usou em Kill Bill e tal, né? Tem aquela coisa deserto, cidade no meio do nada. E tem isso, ele foi fortemente influenciado por esses valores morais do pai dele e do John Wayne, dos filmes de faroeste do John Wayne. Ele é um pouco gente como a gente, né? Que a gente é influenciado pelos gibis, né? Fica achando que o Batman é a nossa bússola moral. Sim. É, eu sempre digo que grande parte do meu caráter foi construído graças aos personagens de quadrinhos. Olha que merda. Depende de quais, né? É, pois é, né? Orgulho dos nossos pais, né, cara? O importante dessa história é que essa família disfuncional aí do Jesse volta, né, pra atormentar ele, prendem ele, a Tulipa. A gente já falou um pouco sobre eles, né? O Jodie, que é esse Jodie e TC, que são meio tios de criação do Jesse. Um é um violento, maluco... Meio sádico, né? Meio sádico, é verdade. Filho da puta. Tô mais filho da puta. E o outro é totalmente maluco. Comedor de animais, né, cara? O cara... comedor de animais no sentido bíblico, na verdade. É. Então, essa era a galerinha que andava com ele. E não eram os piores. Porque pior da família tava na avó. O que já é estranho, né, cara? A gente tá acostumado com aquela visão de... Vó ser aquele ser bondoso, que trata a gente com maior carinho, até às vezes mais do que os próprios pais, cheios de mimos e tal. A avó do Jesse era a maior filho da puta, mais do que todos esses que a gente citou agora, né? Ela era uma doente mental foda, ela queria era controladora, porque queria. Né? Ela queria definir a vida do Jesse desde que ele chegou lá em Angelville, né? Que o Jodie matou o pai do Jesse, né, o John Custer, depois aparentemente matou a mãe, né, que ela desapareceu, e a avó do Jesse definiu a vida dele todo, que ele ia ser pastor, né, que ele ia seguir o caminho de Deus e tal, e ele tinha que obedecer aquilo. E ele foi sendo criado nesse meio aí, como a gente já citou aqui, né, com o cantinho do castigo dentro do caixão lá, saindo na porrada direto com o Jodie, o que depois até se mostrou algo útil pra ele, né, no futuro, porque ele aprendeu a brigar e acho que até começou a gostar disso, né? É o filho da puta mais bom de briga do mundo, né? Ele tem uma hora que ele fala, né? Não, uma coisa o Jodie fez por mim, eu aprendi a brigar bem pra cacete, né? Mas tudo isso que ele passou com a com essa família louca dele, fez ele ficar mais forte, né? Ter todo esse... Não forte só de briga, mas também de personalidade, né? Ele é um cara obstinado, né? Ele bota uma coisa na cabeça e ele faz o que tiver que fazer pra conseguir, né? Uma frase, um arco futuro aí, que o Star fala sobre o Jesse é o seguinte... Pô, o Jesse foi criado numa fazenda. O que diabo você aprende numa fazenda para lutar? Essa fazenda aí é um campo de concentração. Né? Mas na verdade era. A gente não tá conseguindo passar a dimensão da bizarrice da coisa, né? Não, quem tá ouvindo a gente, se já leu, já sabe como é. E quem não leu, vai ler, porque é impossível. Tem coisas em Preacher que são indescritíveis, tá, gente? Não tem uma como. Das coisas indescritíveis é a própria avó, Marie D'Angelo? D'Angelo, que é a avó do Custer, que só com o desenho do Steve Dillon pra passar toda aquela bizarrice mesmo, né? Aquela criatura horrorosa. Exatamente. O Steve Dillon já desenha todas as mulheres feias. A avó do Jesse é a mais feia de todas. Ele caprichou muito pra fazer ela. Pois é. E como esse aí é o arco das origens, também conta como o Jesse e a Tulipa se conheceram, né? E aí é basicamente pra mostrar que a Tulipa era uma mulher de atitude, o cara chegou com uma namorada no bar, ela não quis nem saber, olhou, gostou, já foi pra cima. Vem mostrando também um amigo dele, né, que veio de uma família em que irmão cruzava com irmão. Pô, cruzava, era cachorro? Eu tô falando aqui porque, cara, isso é muito bizarro na minha visão. Só pra situar o ouvinte, tá? Esse lugar onde eles estão, a Angelville, é uma cidadezinha no meio da Louisiana, né? Afastado de tudo. E aí é aquelas coisas, é aquele caipira americano... Típico, né? Estigmatizado, não ia dizer típico, ia dizer estigmatizado. É. Então tem a família desse amigo dele, que é o Bob, era uma família que vinha de relações de irmão com irmão, né? É aquela coisa, o cara, ele tava feliz da vida que quando ele crescesse ele ia casar com a irmã. E ele era absolutamente deformado. Nossa, que beleza. Né? Ele tinha um olho só e tal. Mas vocês sabem qual é o nome dessa família? É os Targaryen, né? Os Targaryen, né? Na verdade estão bem longe, na verdade, todo glamour dos Targaryen. Casavam só entre eles. Pois é, ali era o que os Targaryen seriam realmente. O termo técnico pra isso é endogenia. O termo não técnico é uma putaria bizarra. Exatamente. Mas o curioso nessa história também é que, como eu disse, essa família do Jesse voltou pra vida deles e prendeu ele e a Tulipa. Uma coisa interessante que acontece, né, nesse arco é que o Jesse não consegue usar a voz de Deus, né? O Gênesis, que ele já usa pouco na série, ele não consegue usar contra a família. Eu fico perguntando, porra, ele já não usava muito, né? E quando ele mais precisou, não conseguiu. Isso é uma das provas que o Garfield não sabia o que ele estava escrevendo, né? Ele queria escrever essa história que o Jesse está preso, e aí uma hora ele se ligou, puta, e agora ele tem a voz, como é que ele vai ser preso, né? Eles alegam, né, quer dizer, a história alega que é porque a Maria, ela tem contato com Deus, que Deus teria feito alguma coisa, né, pro... Um acordo, pro, né? Pro Jesse não conseguir usar a voz. Mas isso vai contra a série toda. Se Deus pudesse fazer com que a voz não funcionasse, ele não precisava fugir de Gênesis. O Léo falou tudo, essa história vai contra toda a série. Eu lembro que na época que eu li, eu pensei isso também. Que porra é essa, cara? Qual é o motivo de Deus estar se escondendo, então? Se ele poderia simplesmente aparecer e dizer que o Jesse não ia usar. Sim, mas aí o que acaba acontecendo é que... Eles matam a Tulipa, e aí tem mais uma incoerência que realmente não entrou na minha cabeça, isso que aconteceu. Eles matam a Tulipa, não é isso? E depois Deus ressuscita a Tulipa, não é isso que acontece na história? Mas isso não é uma parte incoerente, Leandro. Deus ressuscita a Tulipa justamente para provar pro Jesse que ele é bondoso, que ele quer o bem do Jesse, por isso ele ressuscita a Tulipa. Mas isso não faz sentido. Ele teria sido muito mais eficiente se ele tivesse deixado a Tulipa morta, o Jesse completamente ao quebrado, né? O Jesse não ia se recuperar da morte da Tulipa. Mas na raiva, de repente, o Gênesis poderia, né, assumir um pouco mais o controle. Deus não teria como saber isso. Mas aí a fanfic nossa, né? Isso não fica claro. Não, claro. Até porque nessa parte da história, Deus encara o Jesse, né? Não, ele fala com a Tulipa, né? Ele não fala com o Jesse, não. Ele aparece pra Tulipa, e aí ela que tem a leitura, fala, eu acho que ele tá com medo de você. É aquele cara que não quer falar com a menininha e pede pro amigo ir lá, né? É, eu entendo da seguinte forma. A história tá toda no começo. É assim, acho que foi uma última cartada, assim, de Deus pra olha, desiste disso, tal, vamos... Ele fez de um jeito muito cretino, né? Mas isso também serviu lá na frente para um monte de outras coisas. Mas assim, foi uma cartada dele para tentar resolver a coisa ali, entendeu? Para ver se ele desistia, né? Aí como a Tulipa percebeu e depois o Jesse que na verdade ele fez isso pro Jesse não ir atrás dele, ele percebeu que Deus está com medo dele. Né? Aí que ele ficou mais decidido ainda. É, porque na verdade no momento em que ele tem a... O que que acontece? O Jesse ele tá lá quebrado, né? Como a gente falou, tá lá pra baixo, morreu a Tulipa e tal. Ele tem de novo a visão com o guia espiritual dele, né? Lá tem aquela visão do John Wayne. E naquele papo esquizofrênico dele lá, ele acaba se convencendo de que não, que ele não pode aceitar isso e que ele tinha que lembrar quem ele era, naquela coisa Mufasa e Rei Leão. Lembre-se de quem você é. Não, por favor, não me deixe. Lembre-se. Pai! E aí ele sai dali, sai enfiando a porrada em todo mundo. Ele enfia a porrada primeiro no comedor de galinha lá, né, no TC. Depois sai e parte pra cima do Jold, né? Uma porrada sensacional. É, uma porrada muito bem desenhada, ficou muito, muito legal na história. E mais à frente, ele vê que o poder voltou, né? Foi no... Não, foi no início. Foi no início, antes de começar a porrada. Ele usa a palavra pra se soltar. Mas ele só usa a palavra com a avó, depois quando ele vai enfrentar, ele só usa com a avó e com o TC, né? Porque com o Jody ele vai na mão. Porque, na verdade, o Jesse ele usa a palavra nele também. Ele manda ele se queimar, né? Ele diz burn, né? Ele manda o cara se queimar. Só que o Jody é tão casca-grossa que ele sai queimando, com o cabelo em chamas. É verdade. E joga na primeira tina d'água lá, pra cavalo, sei lá, banheira, sei lá o que eles tinham lá. E levanta dali pronto pra porrada com o Jesse, meu irmão. E aí tem essa porrada que a gente descreveu. E que acho que é a primeira vez, né, na história, né, ele vivia apanhando do Jold e dessa vez ele ganha dele, né? No final, enfia a porrada no cara. Um negócio tão legal, porque, tipo, a maneira como eles contam a história do pai do Jesse, você fica pensando, puta, eu queria ter um pai assim também, né? O pai do Jesse é foda pra caralho, né, cara? Maneiríssimo, né, cara? E aí quando o Jold mata o pai do Jesse, o Jesse é pequeno, né? Vai pra cima do Jold, o Jold joga ele no canto, ah, tu não pode fazer nada, seu piá de merda, não sei o quê. E aí o Jesse finalmente se vingando, né? Essa parte é legal. Ele fala pro Jody, eu vou te bater que você não apanha assim desde a última vez que meu pai te surrou. Porque o pai... na real, o Jody mata o pai do Jesse por isso, né? Porque é o único cara que peitava ele, né? Peitava ele, batia de frente, pois é. E aí o final, ele com a Tulipa, obviamente, os dois terminam ali. Essa frase, né, que é a frase do encadernado, até o fim do mundo, era meio que... a promessa de amor dos dois, né? Eles costumavam falar isso. Eu vou te amar até o fim do mundo, né? Uma coisa. Cena de cinema. É isso, com a casa, aquela fazenda em que ele passou aquela infância memorável, né? Queimando de fundo e ele beijando a Tulipa e assim termina esse arco, né? E a avó voando. Só pra explicar, no final do primeiro arco, ainda eu esqueci de falar, é revelado que o Jesse, na verdade, ele consegue usar a palavra no santo. Então ele diz, o santo vai matar o Jesse diz, bota de volta no coldre, calhorda. Aí o santo fica puto que ele não consegue matar o Jesse, que ele tem que obedecer a palavra do Jesse, né? E aí o Jesse, eu não sei o que ele fala, ele manda o santo meio que pra longe, assim, e o resto da história toda é o santo voltando até onde tá o Jesse pra tentar pegar ele, né? Quando tiver que atirar, atire, não fale. O segundo arco, aí na minha opinião, não é tão bom quanto o primeiro e segundo arco desse encadernado, né? Até completamente o doido. É um arco com, acho que talvez, a maior quantidade de depravação que eu já vi na história de quadrinhos. Fala. Um dos personagens principais da história, o Marquês de Sade, né? É Jesus de Sade. Jesus de Sade. Marquês de Sade é o original. Mas é um louco varrido que faz tudo quanto é forma bizarra de sexo, que resolve fazer uma festa e, por obra do destino, nossos personagens principais vão pra essa festa. Por obra do destino, não, né? É, pois é. Por obra do Garfienes, porque não tem motivo nenhum pra estarem ali, né? Mas é porque o Garfienes queria participar dessa festa, mas como é que não pode, ele manda o Jesse... Cara, é legal quando aparece o Jesus de side, tente imaginar, ouvinte. É um cara branquelo, afeminado, ele aparece pelado numa cama com duas mulheres peladas, um cara pelado e um coelho. Um coelho, exatamente. E em seguida, nessa cena, chega um mordomo trazendo alguma coisa numa bandeja, né? E aquele... Aqui no Brasil a gente não tem muito isso, um tapume de metal por cima, né? Quem assiste filme sabe do que eu tô falando. E quando ele levanta essa tampa de metal da bandeja, ele vê, ah, que tipo de animal eu vou sodomizar hoje. E aparece um tatu. Não tem como não lembrar dos Mamonas Assassinas, né? Comer tatu é bom. Eu acho que tem muita coisa nessa história que não tem aqui no Brasil, não é só a tampa da bandeja lá. Bom, mas a história apresenta alguns personagens que vão continuar na série por algum tempo, a gente vai falar mais deles no próximo arco, né? Mas ele apresenta um outro antagonista sensacional do Jesse Custer, que é o Star. Ele faz parte de uma organização, e a gente vai falar mais sobre essa organização no arco seguinte, que é o Graal. A gente vai entender qual a função do Graal para a história, quais são os objetivos do Graal. E eles apresentam também uma dupla de investigadores, que é o Bob Glover e Fred Allen, que eles são investigadores sexuais. Mas, além disso... Eles são importantes? Também, de certa forma, né? Pelo menos pro Star eles são. Eu até agora não entendi o que é um investigador sexual, cara. Pois é, né, cara? Precisa? Eles são investigadores sexuais e michês. Sabe, eu não sei o que é um investigador sexual, mas a outra parte... A outra parte você sabe, né? Mostra claramente o que ele faz na série, porque o Star é um depravado quase tão grande quanto o Jesus de Sade, vai lá, não tão grande. Mas ele pede para um associado lá do Graal contratar uma prostituta, né? E as prostitutas sacaneiam o cara, dão um telefone desses investigadores sexuais barra michês aí. E o Star vai encontrar, achando que vai pegar uma prostituta e qualquer coisa, mas aparece lá o cara e simplesmente estupra ele, né? E ele fica tendo sonhos, lembrando do sorriso do cara. Depois, né? Ele não consegue mais se excitar com mulher. Não, lembrando que o Star é o cara, vai, nível 2 ou 3 de foda da história, né? Ele é um... Quando ele surge, ele é quase o Caveira Vermelha, né? Aliás, ele surge de uma maneira muito foda, né? Ele chega pra um outro cara do Graal lá e ele fala, você sabia que tem uma conspiração dentro do Graal destinada a derrubar o Pai Supremo da Aronik e tomar o poder, não sei o quê? Aí o outro cara diz, sim, eu sabia, eu tô investigando isso. Ele pega um revólver e dá um tiro na cara do cara. Aí os caras ficam olhando, por quê? Porque sou eu que tô conspirando. Mas o que acontece nessa história é que tá absolutamente todo mundo na festa, né? Aquele tipo de coisa bem filme americano, seriado americano. Inclusive o Cassidy, que eles se reencontram, né? Um pouco antes dessa da festa, né? Eles saíram da Louisiana e estão em Nova York de novo, né? Isso aí. E aí eles estão lá, imaginem, os leitores que não leram essa história, imaginem só como deve ser uma festa do Jesus de Sade com todo esse background aqui que a gente já deu sobre ele, né? Mas aí, obviamente, uma coisa como essa não poderia dar certo. Tá todo mundo lá, tá o pessoal do Graal, estão esses investigadores sexuais, então o Jesse, a Tulipa e o Cassidy. E aí o fim da história, né, termina com a polícia invadindo a festa, etc. E o Star, que tava à procura do Jesse Custer, ele rata o Cassidy, achando que ele era o Jesse. E leva o Cassidy pra algum lugar, algum momento, que isso a gente vai entender melhor no próximo arco. A gente não contou o destino do Jesus de Sade, né? Ah, é. Vale a pena dizer aí o que acontece com ele. O Jesse, ele tá lá procurando o tal Jesus de Sade, porque, se eu não me engano, ele tem que devolver uma droga, né, que acabou caindo na mão do Cassidy, uma coisa assim. E ele, eu sei que ele tá procurando o tal Jesus de Sade por algum motivo. E aí ele entra no quarto, tá o pessoal gravando um vídeo, um homem e uma mulher, ele olha no canto, tá uma criança. E é um gurizinho chorando, assim, até é bem tocante a cena. E aí ele enfia porrada no Jesus de Sardes. E o cara, acho que depois nem teve a decência de aparecer mais na história depois disso. É, ele tá vendo aquele monte de bizarrista segurando. E é motivo suficiente, né? Mais do que suficiente pra ele arrebentar com o cara, né? Isso, é. E aí é depois disso que o Star, ele rapta o Cassidy e coloca o Cassidy num avião e leva ele pra onde a gente vai ficar sabendo no próximo ar. É, deixa eu só fazer dois comentários de duas cenas. Uma é impagável e outra é foda. Uma ele tentando usar a voz lá num gato. E o gato não dá a mínima pra ele. Foi bom, acho que ele não fala a nossa língua, né? Uma boa razão, né, pra não funcionar. E no final, no epílogo da história, quando o Star já levou o Cassidy e tal, o Jesse pega os dois assistentes do Star como refém, vamos dizer assim, e ele manda o Hoover, né, que é o negão lá, ele manda ele contar 3 bilhões de grãos de areia. 3 né? milhões. É, 3 assim. Milhões, é isso? Isso. É. Tem pouca areia nessa praia. É. Não é todos os grãos de areia. Ele manda ele contar 3 milhões de grãos de areia, entendeu? Ah. Aí o cara pergunta, né? Porra, por que você tá fazendo isso? Porque você fodeu comigo, entendeu? Comece aí. Puta, é uma das páginas mais sensacionais lá no na última página da história, ele com o cara contando, né? Tá ali, 900 e tantos mil, não sei o quê. Aí bate um vento, ele perde a conta, aí ele pega, fecha o olho, começa a chorar e começa de novo. We are a band of brothers, and maybe through the soil. Bom, e aí a gente parte pro próximo encadernado, que seria o Orgulho Americano, não é isso? Exatamente. Bom, e no fim aí do encadernado até o fim do mundo, o Star já leva o Cassidy lá pra base do Grau, né? É, não fala exatamente onde que é, não dá mais detalhes, mas já leva ele pra lá achando que ele é o Jesse Custer, né? Que ele tem o tal dom da palavra, né? Só que ele faz um teste com o Cassidy, né? Ele fala pro aleijado largar as muletas e andar, e o aleijado cai do chão. Parece piadinha, né, de salão. É, o bacana é por que que o Star quer o Jesse, né? É, na verdade, ele descobriu um arquivo, né, do Grau, de que estava sendo vigiado o Jesse Custer, e parece que depois ele descobre essa informação, de que ele tinha um poder, e aí o Star tem o plano dele de tomar o poder do Grau, né, na verdade, dominar o mundo, né, e para isso, alguém que faria todo mundo obedecer suas ordens seria a melhor coisa do mundo, né? Então, por isso que o Grau já tava vigiando o Jesse antes dele ter o tal poder. Nesse momento aí o Star não sabe por quê, mas depois que acontece lá o desastre lá em Enville, né, na igreja e tal, o Grau descobre que ele adquiriu esse poder, o Star acha que ele é a pessoa perfeita pro plano dele. É, na real, o Grau é uma organização que, desde a época de Jesus Cristo, preserva a linhagem de Jesus, né? Jesus teria tido filhos lá com Maria Madalena, e o Grau foi sempre preservando os descendentes de Jesus para que um dia eles promovessem a volta de Jesus e tivessem a influência através do descendente, né? É, o Grau é uma versão bizarra que o Garfênis criou da Igreja Católica misturada, sei lá, com o Illuminati. Não, com aqueles do Dan Brown ali, que eles protegiam a linhagem. Os Cavaleiros Templários. Isso. É, com a diferença de que eles fazem os irmãos, né, se relacionarem da mesma forma que a família do Bob lá, amigo do Jess, e com o mesmo resultado, né, os descendentes vão ficando cada vez mais abobados, né. É, pra preservar a linhagem eles só deixam os descendentes cruzar entre si. A gente já viu que isso não dá certo, né. É, e aí o Star, ele chega à conclusão de que o atual descendente não é lá muito confiável, né. E o Grau tinha o plano, né, de que iria revelar o descendente de Cristo por volta do ano 2000, que aconteceria, digamos, o apocalipse da sociedade moderna, e o Grau iria assumir o poder totalmente, né? Porque eles já controlam por baixo dos panos. Então eles queriam esse líder justamente para tomar frente, né? Para ser o porta-voz do Grau. Quando tiver que atirar, atire, não fale. voltando lá pra história, o Star capturou o Cassidy achando que fosse o Jesse Custer. Quando percebeu que tinha alguma coisa errada, né, ele levou o Cassidy pra uma sala lá, a sala 99, onde tem alguém que não é revelado ali na hora, que revela que aquele não é o Jesse. E por isso o Star começa a dar tiro, tenta matar o Cassidy, não adianta nada, né, o Cassidy sai matando todos os guardas, e até que eles detonam praticamente o corpo do Cassidy todo. Aí que a gente inicia o terceiro encadernado, que é o Orgulho Americano, que no início até mostra uma história do pai do Jesse, né, do John Custer. O Jesse encontra no aeroporto indo pra Europa o astronauta, né, que é o apelido do ex-colega de exército do pai dele. Tem uma história lá que nada mais é do que mostrando quem foi esse cara que o Jesse idolatra tanto, né, de onde ele herdou essa moral toda e por que que o pai dele também idolatrava o John Wayne. Além dos filmes, o John Wayne foi lá no batalhão do John Custer, entregou um isqueiro pra cada soldado escrito Fuck Communism. Inclusive esse isqueiro é uma coisa que ele toma do Jodie, né? Que o Jodie tinha tomado dele isso. No final do outro, desse arco até o fim do mundo, ele recupera, né? É isso que o Jesse e o astronauta têm em comum, que eles começam a conversar, né? Porque os dois têm esse isqueiro que só foi distribuído pra aquele batalhão, né? Mas essa história é meio que um feeling, né, cara? Não tem... Não, é um tapa buraco, mas ajuda um pouco a conhecer o pai do Jesse, né? No início desse arco, né, que segue no Orgulho Americano, aparece... É a avó do Jesse que aparece voando e passa pelo avião? Não. É o anjo caindo, né, cara? Aí, pra resumir esse início meia boca do arco aí... O Jesse e a Tulipa estão indo, né, para a França, que eles descobriram através daqueles derrapados lá do Grau, a Fitterson, né, e o Hoover, onde ficava mais ou menos lá a base do Grau. Eles estão indo para a Europa e o Cassidy está lá preso. E eles tentam dissecar o Cassidy, ele mata todos os médicos, ele leva uma granada na cabeça para o Star não sabe como conter o Cassidy, né? Mas nessa parte o Star já sabe que ele é vampiro. Não, ele só vai descobrir no meio da história aí. Isso, ele sabe que não é o Jesse. Depois ele deduz que o Cassidy é um vampiro, mas em nenhum momento ninguém fala pra ele que o Cassidy é vampiro. Bom, continuando, aí o Jesse e a Tulipa já estão, né, na Europa, e quando eles começam a ser atacados pelo Grau, né? Aqui, na verdade, o Star já descobriu que o Cassidy não é o Jesse, e já sabe que o Jesse tá no encalço deles. Alguns agentes, né, alguns mercenários tentam capturar o Jesse e levam umas porradas, levam os tiros da Tulipa, e o Jesse finalmente percebeu que ele não pode usar a palavra em quem não fala a língua dele, né? Que faz todo sentido e uma sacada genial do Ennis, né? É mais uma coisa que o Ennis usou para diminuir o poder do Jesse, né? Além de não usar toda hora, só pode usar em quem entende ele, né? Não, e também nessa passagem aí é interessante, que é uma coisa que o Jesse também, por essa questão moral dele, ele sempre vê a Tulipa como a dama, né? O sexo frágil. E também pelo fato dela ter sido morta lá no arco do Até o Fim do Mundo, ele acaba deixando ela de lado. Ele larga ela, como ele já tinha largado sem querer, né? Lá no começo, na primeira vez que ele foi pra Angelville, que ele largou ela, que eles ficaram 5 anos afastados e tal, que criou um trauma nela, e ele larga ela de novo, né? E aí ela fica muito puta. Pô, mas eu dei razão pra ele, né, cara? Ele viu ela morrer, pô. Não, não, ninguém tá culpando o cara, mas também ninguém pode culpar ela por ficar puta da vida também. Ainda mais ela que é exime atiradora, né? Ela que salva a pele dele várias vezes. Não, ela é o justiceiro de saia, né? Mas é nesse arco que fica revelado que o Star, que a gente tem falado tanto do Graal, ele não é o fodão do Graal, né? Tem o cara acima dele que a gente já mencionou antes, né? Que é o Daronic, que é o pai supremo do Graal. Que outra figura bizarra, não é isso? A primeira aparição do grande pai Daronic é ele chegando de avião e o eixo, a roda do avião quebra, né? O trem de pouso quebra! O trem de pouso quebra por causa do peso! E aí o Star fala, puta, custa 10 milhões transportar esse filho da puta, porque nós estamos sempre consertando ali. Não, é aquela coisa do nível de idiotice que as pessoas chegam em um determinado momento. Ele é tão crente na questão do filho, né, daquele conceito que eles estão defendendo há tantos anos, que ele esquece de todo o resto. Ele esquece que a coisa já tá ficando meio falha e tal, e ele tá ali mais preocupado em manter aquele plano imbecil até o fim, por uma fé cega que ele tem naquilo, né, sem ver nenhum aspecto prático, né, e é isso que deixa o Star meio louco, né, o Star... E E fora o fato do cara, né, ser bizarro, né? Ele começa a comer e depois ele tem que vomitar e... Porque ele tem bulimia. É, cara, isso é daí... um gordo gigantesco com bulimia, cara. Cara, eu li, acho que foi em Cavalo de Troia que diziam que Pilatos fazia isso também. Mas você lendo ali e vendo o desenho do Dylan, o cara é nojento demais. O cara, ele tem um apetrecho na mão dele que ele usa pra coçar a garganta e vomitar pra poder comer mais. É, tem uma coisa louca. É mais é aquela questão dos personagens bizarros, né? Que a gente tá falando. Isso aí permeia a série toda. Então isso que deixa com que o Star vá tendo mais certeza do plano dele, né? O Daronic, ele não é nenhum bobo, né? O Star tem medo dele porque o Daronic é outro filho da puta que aparece na história. É, fica naquela coisa, né? O Star acha que ele sabe que o Star tá conspirando, mas não tem certeza. O Daronic dá a entender que sabe, mas também não tem certeza, né? Os caras ficam pisando em ovos, assim, né? É, até que o Jesse matando uma galera chega na maçada, né? Na base do Grau e dá de cara com o Daronic, o Star, né? E o Star acaba revelando, o Star tinha falado que o Jesse Cassidy falso, o Cassidy, tinha morrido, mas acaba revelando que ele tá vivo e que ele teme, né, pela luz do sol, e o Jesse acaba meio que se entregando, né. Aí o Daronic, que é o filho da puta, ele bota um contra o outro. Primeiro, ele explica por que o Jesse estava sendo vigiado, porque na verdade a família Daronic e a família Langelli são parentes, né, na verdade o Daronic é um parente da Marie e do próprio Jesse, né? E ele acusa o Jesse de ter matado a tia Marie dele, né? Olha só, cara. É, isso também explica por que a avó do Jesse, não sendo uma pessoa tão religiosa assim, por que ela insistia tanto que o Jesse se tornasse um pregador, um pastor, né? Não, ela era ultra mega religiosa. Ela não seguia os preceitos. Mas quem segue, né? Ela meio que adaptava ali, né? É, só que ela adaptava de uma forma meio sádica demais. Quando tiver que atirar, atire, não fale. Mas aí o Daronic bota o Jesse contra o Star, os dois lutarem, porque na verdade ele dá a entender mesmo, que já sabe que o Star quer trair ele, né? E também ele tá puto com o Jesse. Então ele gostaria que um matasse o outro, né? E se alguém sobreviver, ele mesmo manda matar. Só que eles acabam fugindo, né? E o Star leva o Jesse pra cela 99. Então eles vão encontrar o anjo e o Star fala que o anjo pode revelar pra ele o que é o Gênesis, por que ele tem aquele poder. Obviamente pega a atenção do Jesse, né? Nisso que chega o santo querendo matar o Jesse. O santo, ele dá de cara com o Jesse. É, mas aí o anjo, ele diz que o Jesse sabe da verdade sobre a morte da família do santo. Sim. Ele que convence o santo a não matar. O anjo convence o santo de que há uma verdade oculta aí por trás da morte da família do santo. Que só o Gênesis sabe o que é. Só que o Jesse não tem a mínima ideia de como saber isso. Por isso que eles fazem um acordo, né? O santo protege o Jesse naquela situação e não mata ele. Enquanto isso, o Jesse tem que descobrir essa verdade aí oculta sobre a família dele. Nessa parte da história, a coisa já tá assim. O Star já convocou todas as tropas lá, a maioria das tropas do Grau, né? As unidades de sanção. O Daronic que convocou. O Daronic convocou as unidades de sanção lá pra Massada e pra proteger. E ele já sabe que nesse ponto ele já sabe que o Star tá traindo ele. E o Star quer salvar a pele dele, né? E o único jeito dele conseguir sair dali é com a ajuda do santo, né? E o santo, quando entra, mata metade das tropas que estão lá. E quando sai, mata a outra metade, né? Enquanto isso, o anjo conta pro Jesse aquela origem, né? Conta melhor, digamos, aquela origem do Gênesis, né? Do casal, o anjo e a demônia, que na verdade é ele, o anjo, né? Que ele tenta até matar a demônia, só que os outros arcanjos chegam, né? Matam a mulher tem o Gênesis, e depois quando ele é expulso do paraíso, né? Isso é importante porque isso revela como que o Graal sabe o que está se passando no paraíso. Porque o Graal sabe que Deus sumiu e sabe da existência do Gênesis, fica sabendo depois, né? O Star, na verdade, sabe. O Daronic não sabe que o anjo tá preso lá. Ele tem essas informações privilegiadas aí. Porque o anjo conta pra ele. Na verdade, esse anjo só tá lá meio que pra amarrar esse plot, né? É, ele amarra esse plot e dá o motivo pro Jesse continuar a história, né? Porque ele fala que o Jesse precisa encontrar com o Gênesis pra poder descobrir tudo, que já abre pro próximo arco quando eles vão pra Nova Orleans. anos, né? É, duas coisas que me chamam a atenção. Primeiro é que o Anjo, ele conta tudo pro Jesse, e aí deu uma de X9 e já sabe o que que acontece com o X9, né? Deus não gostou nadinha e aí já chegou lá atacando fogo, né? O convidado especial dessa edição é Deus, né? É, esse arco é interessante, que ele podia ter sido fechado, que todos os personagens principais estão ali. É verdade, chegaram pertinho de Deus ali, né? Mas não, acabou que não seguiu. Uma outra coisa que eu acho que acontece também é que o Star, ele já era uma figura bizarra no início da história, e ele, à medida que a série vai avançando, ele vai ficando cada vez mais bizarro, né? Aconteceu aquele lance dele ter sido estuprado, aí ele já tava sem uma orelha, né, quando acontece essa parte da história, e aí o Jess, meio que ele é careca, e o Jess faz um corte na cabeça dele e deixa aparecendo a cabeça de peixe, né, cara? Pra deixar ele uma figura ainda mais bizarra do que ele já era, né? Quando tiver que atirar, atire, não fale. O Daronic, obviamente, queria matar o Star, então o Star, pra se defender nessa bagunça aí, acaba matando o Daronic e a criança junto, né? O herdeiro lá de Jesus, né? Na real, ele derruba os dois do helicóptero, né? Ele derruba o Daronic em cima da criança. E não, ele fica puto porque, obviamente, cara, quebrou o trem de pouso do avião. Você acha que um helicóptero ia levar o Daronic? De jeito nenhum, né, cara? O helicóptero não conseguia subir. O Star chutou o Daronic do helicóptero. E ele caiu exatamente em cima lá do herdeiro de Cristo. Lá. Do herdeiro de Cristo, que era retardado mental, que a gente já falou aqui. E pega fogo e tudo. Aí o Jesse finalmente salva o Cassidy, já tava todo estourado, sendo torturado, né? É, e o Cassidy, quando pega o torturador dele também, se vinga, né? A lá Cassidy. Dá uma mordidinha pra recuperar as forças, é. Isso é bacana que nesse ponto da história, esse torturador do Cassidy, ele era um cara da KGB, Ele era um mafioso. Um mafioso, é. E ele tava arrancando os membros do Cassidy à base do tiro de rifle, né? E aí ele esperava crescer de novo. Quando o Cassidy já tava se recuperando, ele atirava de novo, né? Cara, o Garth Ennis tinha que ser preso, hein, cara? Eu não sei, cara. A cabeça do cara é muito esquisita, meu irmão. Esse cara solto é uma ameaça, sei lá. E no final do encadernado, temos a grande origem do Cassidy, né? Que tem o singelo nome de Proenzias Cassidy. Ah, o nome original dele é Proenzias, é. Proenzias. Essa história do Cassidy é uma história bem legal. Uma da questão do que o Garth Ennis também coloca, aquela questão do conflito do IRA na Irlanda e tudo. O Cassidy é um soldado de uma das primeiras versões do IRA, né? Isso, é. No começo do século XX, né? Isso. E não, e é uma história bem interessante, que aí conta a origem dele, como que ele virou vampiro e tal, e como ele veio parar na América, né? E tem uma pegadinha, né, aí, que você fica achando que é um e na verdade é o outro, né? É porque ele tem um irmão que é meio fodão, então você fica achando Cassidy é ele, né? É. Mas na verdade o vampiro Cassidy é o irmão idiota. É, pois é, você fica fodão no início, tudo te leva a crer que é isso, e no final tem essa trama, né? É, e aí ele já começa a perverter, porque até então o Cassidy na história, ele é um cara fodão, ele é amigo do Jesse, ele é imortal. Ele é um cara legal, né? Ele é um cara legal, e aí o Garth Ennis já começa a mostrar que não é bem assim, né? É um arco que enche linguiça, né? Mas é um arco que enche linguiça que dá mais embasamento pra história do que os outros, vai, normalmente. Então, quer dizer, a história ela vai seguir nesse ponto, como o Ricardo falou, o Ennis poderia ter encerrado a história toda ali, né, porque estavam todos os personagens ali juntos, mas ainda tem muita coisa para acontecer, eles voltam para os Estados Unidos, vão para Nova Orleans, só que esse vai ser um assunto para outro quadricast. Vamos falar um pouco agora sobre alguns dos one-shots que focam um pouco melhor e contam um pouco mais da história de alguns dos personagens importantes aí, outros nem tanto, na minha opinião, como o caso do Cara de Cu, mas que estão aí, fazem parte da história, né? Como a gente citou, a gente teve 5 one-shots e uma minissérie do Santo dos Assassinos, que a gente pode comentar um pouco mais aqui, né? E deixar o restante aí para um próximo quadrinho. Tá, então, falando agora dos one-shots e da minissérie. Então, a primeira que foi publicada foi do Santo dos Assassinos. Foi em 4 edições. Aí teve a história de Você Sabe Quem, que é a do cara de cu, né? Que eles não vão botar isso no... no título, na né? No título, né? Na capa da revista. Cara de cu. A história do cara de cu. Eu acho que seria o menor dos problemas do Garfiennes, né? Nos Estados Unidos. Aí depois eles publicaram Os Bons Companheiros, que é a história do Jorge e do TC. Tem a história do Cassidy, que é Sangue e Whisky, que veio depois. O Homem de Guerra, que conta a história do Red Star. E o Cavaleiro Altivo, que é uma história com o Jesse, a Tulipa e a Amy. Então, eu vou resumir rapidinho o que acontece nesses one-shots. No caso do cara de cu, conta basicamente como que ele virou essa beleza. Todo mundo sabe, né, que foi seguindo aí seguindo o exemplo do nosso saudoso Kurt Cobain. Ele deu um tiro na cara, só que ao invés dele colocar a arma na boca, o imbecil coloca no queixo. Por isso que não, ele já era imbecil por fazer isso, né? Porque ele dá um tiro na cara por causa dessa. E nem isso ele consegue fazer. Não, na verdade é o contrário, né? Ele devia pôr embaixo do queixo, porque a bala ia subir. Mas ele bota embaixo do queixo. Não, ele bota embaixo do queixo. Inclusive, o pai dele diz pra ele depois que ele deveria ter colocado dentro da boca. O colega dele bota na boca pra cima. É verdade. A gente esqueceu de dizer no início, né, que o cara que o Vitor comentou que levou muito literalmente a história do vai se fuder do Jesse, ele era o pai do cara de cu, ele era o... Era o pai do cara de cu, ele era o xerife. Exatamente, era o xerife da cidade. E aí o cara de cu, quando viu o pai morto, jurou vingança ao Jesse, que não durou 2 edições, né, cara? Mas engraçado, como que ele jura vingança, ele devia amar muito esse pai, porque depois que o garoto tenta se matar, que ele tá lá todo enfaixado, aí o pai pergunta pros médicos, ele já pode ouvir? Ah, pode. Aí ele fala assim pro garoto, você devia ter posto o cano na boca, seu fodinha burro. Caralho, muito escroto. Ele era muito escroto. É muito uma curiosidade. Escroto. Ele era escroto e ele também era aquele adolescentezinho, Maria vai com as outras. Uma curiosidade que na história toda não fala o nome dele. Fala o nome de todos os outros personagens, menos dele. Cara de cu, não tem como chamar ele de outro. E aí fica uma pergunta aqui pros ouvintes. Alguém ficava tentando entender o que o cara de cu falava, né? Me perdia, pulava, cara. Se não fossem as legendas que colocaram algumas edições... Da Metal Pesado, antigamente tinha umas legendinhas embaixo, né? Era o que salvava. Eu tentei ler, mas logo desisti. Eu pulava. Cara, o bacana é o mérito do trator brasileiro. O trator brasileiro traduziu o cara de cu falando, né, cara? Em inglês ele falava uma coisa e em português ele falava, o cara não tinha boca, né? Quer dizer, não tinha lábio. Quando tiver que atirar, atire, não fale. Próximo one shot é Os Bons Companheiros, que conta aí uma história meio doida aí do Jorge, do TC. Eles encontram uma advogada, acho que é um investigador. Um policial, né? Que eles estão fugindo de um bandido chamado Saddam Hope. O pessoal até fala, né, que ele... O cara é foda e tal, ele só não sabe xingar. Porque aí tem uma parte quando tá atirando nos quatro, aí ele fala, chupa minha arma, Saddam Hope fode suas mães. Cara, como assim? É muito doente, né? O Garfiennes é doente, né? Lógico, ele que escreve essas porras. Não, a melhor parte desse encadernado é a hora que que tá os dois com esse... Não é bem o casal, né? E tem um cachorro, né? E aí o cara, esse policial aí, é todo metido a bonzão e tal, mas na verdade ele é um bosta, né? Aí ele tenta ficar com a mina, né? E aí discute lá e tal, e ela acaba dando bola pro Jody, né? E aí ele chega pra ela e fala, bela noite e tal, né? Tipo, começa a dar meio com uma cantadinha nela. Aí esse policial vai atrás do cachorro, sei lá por quê, né? Ele tá todo lá pra baixo, não sei o quê. Aí o cachorro esnoba esse policial e passa perto do TC. Aí ele olha pro cachorro e fala, bela noite, né? É, a história tem um outro lance engraçado, mas assim de... É, assim, não acrescenta só pra você conhecer meio, pra você se familiarizar um pouco com a perversidade dos dois, entendeu? Mas não acrescenta pra história, né? Pra mostrar que os caras são filhos da puta mesmo. É. Pra você não ter dúvida nenhuma. É. Mas eu já não tinha, cara. Pior que no final esse policial, ele é esnobado pela mulher, né, que fica com o Joji, e pelo próprio cachorro que fica com o Tissi. É, exatamente. Não, ele é todo cheio de querer ser bonzão e tal, mano. É, cheio de marra. Mas assim, a história também é outra história que não acrescenta nada, mas é divertido, né? É, tem umas partes que são engraçadas. Quando tiver que atirar, atire, não fale. Então, a próxima história é Sangue Whisky, com o Cassidy. Ela se passa antes do Cassidy conhecer o Jesse e conta basicamente o primeiro encontro do Cassidy com um vampiro, que até então ele achava que era o único vampiro que existia. É o único outro vampiro, né, que aparece na série toda. Isso. Tirando o vampiro que transformou ele, é o único outro que aparece, né. E o cara se acha o vampiro clássico, né. Não, o vampiro da... Da Anne Rice, né? Isso, ele começa a imitar os trejeitos dos vampiros. É, todo afeminado. Ele conhece uma galerinha meio emo, meio, sei lá, fã de Crepúsculo também, né? Isso, que adorava esse vampiro aí. Les Enfantes do Isso, sangue. É. Les Enfantes, que, aliás, eu acho que essa história é a única que tem... Essa é a do santo, né? É a que tem importância pra série principal, né? Porque esses Do Star também. A do Star também. Do Star também, eu não li, né? Quando tiver que atirar, atire, não fale. Então, aproveitar aí que a gente já tá falando do Star, o próximo one-shot publicado é justamente o dele, que é o Homem de Guerra, e conta basicamente a origem do Star, como que ele foi parar dentro do Grau, como que ele foi chamado. Mas, assim, de todos os 5 one-shots, pra mim, né, o do Star é o melhor. O do Cassidy é interessante também, até por ter a arte do Dylan também, mas a do Star eu acho a melhor das 5. E tem uma cena dessa do Star, que é aquele pai supremo, né? É o Daronic. É, sendo carregado por sei lá o que que é isso, tipo um desses caminhões, né, de carregar, descarregar de avião, que o cara, ele não anda, né? Aí ele tá deitado, sendo carregado por esse caminhão pra ser colocado dentro do avião. Caralho, é muito nojento, gente. Tem uma cena em que ele tá pegando sol, todo suado lá, e ele vomita pra cima, cai na cara dele, ele continua falando. É nojento demais, na boa. Cara, não li nem vou ler, então. Cara. Não leia. É, não, que horrível. Quando tiver que atirar, atire, não fale. E tem o último one-shot que foi publicado, foi o do esse do Jess com a Tulipa, que foi o Cavaleiro Altivo. É antes, né, do Gênesis, né? Bom falar que é antes do Gênesis. Isso, é o passado deles lá, antes deles se separar dela e tal. Isso. É na época em que eles viviam roubando cavalos, né? Não, eles viviam roubando carros. Porque roubar cavalo é crime mortal pra ele. Porque no Velho Oeste roubar cavalo era uma das poucas coisas que levava forca. É que no final ele pega os cavalos do cara lá e sai carregando Mas ele tá libertando os cavalos. Ele tá libertando os cavalos, é isso mesmo. Ele vai e enforca o cara, exatamente por isso. Eles comem cavalo, não é isso? É pra mostrar toda essa relação, né, do Faroeste com Jess e tal. Mostrar um pouco também da relação dele com a Tulipa e apresentar essa amiga da Tulipa, né, que a gente vai comentar que ela aparece nos próximos encadernados. É mais ou menos isso, né? Essa história, ela é legal, porque tem uma cena que acho que é mais pra mostrar mesmo a relação dele com a Tulipa, que ele tem a oportunidade de ficar com a Amy, né? Tulipa tá dormindo, sei lá, e ele sai do hotel que eles estavam, conversa vai, conversa vem, e eles dois quase se beijam, só que... Amigona essa Amy, vou te falar. É. Não, mas é legal porque ela fala fala no, na série principal, num outro momento, que ela fala pra Tulipa, né, que, ah, você sabe que eu sempre tive uma queda pelo Jesse e tal, que eu acho ele, não sei o que, eu acho ele o máximo, blá, blá, blá, blá. Então a relação é meio aberta, assim, eles têm... É, compreensível. É, não, não acontece nada, mas assim, é tudo às claras entre os três, né, eles sabem que tem uma quedinha... Uma tensão sexual, digamos assim. É, mas assim, eles não vão pra frente pra reforçar justamente essa questão da amizade. E eu gosto da personagem da Amy, eu acho um personagem assim, é um personagem tão normal no meio dessa bizarrice toda, eu acho ela uma personagem muito, muito, muito legal, assim, não tanto nessa série, mas no, nesse one shot, mas na série em si é um, eu acho um personagem muito legal. Quando tiver que atirar, atire, não fale. Pra fechar essa parte de Preacher, a gente vai falar aqui então sobre a Minnie do Santo dos Assassinos. Como que esse homem virou o Santo dos Assassinos, né? Ele era um caçador de recompensa que tava parado, né? Na verdade, assim, devido ao fato de conhecer uma mulher, se casou, teve uma filha e tal. Então ele já não era mais um assassino, né? Um caçador de recompensa. Então a história começa basicamente com ele enfrentando uma nevasca e tal pra buscar um remédio, porque as duas estavam doentes. E nesse meio tempo ele conhece um grupo lá na cidade onde ele chegou, onde tinha um médico que ia fazer o remédio. Ele conhece lá um grupo de assassinos, de ladrões e tal, né? Só que ele não se mete muito com esse grupo na cidade. O que ele quer é pegar o remédio e ir embora pra chegar a tempo antes que as duas morram. Só que quando ele tá indo embora, ele encontra com esse grupo e esse grupo tá trucidando um pessoal que ajudou ele quando ele tava indo pra cidade. E eles estão assim, estuprando, matando, estão, porra, fazendo a festa. Então ali ele começa a matar todo mundo. E nessa, ele acaba sendo atrasado pelo grupo porque um dos caras mata o cavalo dele, mata todos os cavalos. O tempo que ele levaria pra chegar em casa, que era uma semana, ele levou duas. E quando ele chega, as duas já estavam mortas, né? Então ele fica com aquele ódio supremo, querendo matar o cara que foi quem atrasou a ida dele, né? E aí ele volta pra essa cidade pra poder acertar as contas, e nessa, quando ele chega lá, ele já chega atirando, mata uma galera, e quando ele vai pra matar o cara que ele tava com maior raiva, né? O maior ódio dele, a última bala que ele tem na arma, ele usa pra matar, ele acaba matando a prostituta que o cara tá usando como escudo. Ele atira nela, lógico, pra ela cair ali, pra ele poder matar o cara. Só que ele, no ódio todo, né, na reviravolta toda ali, ele não percebeu que era a última bala. Quando ele atirou, que não saiu a bala, e vem os outros pra cima dele, e esse cara, ele vem e acerta a pá no peito dele. E nessa ele morre. E aí, eu nunca imaginei que isso daí transformasse a pessoa num santo dos assassinos. Não, calma. Não, tá calma nessa hora, porque agora que fica interessante, porque como ele fica com aquela sede de vingança extrema, ele chega no inferno e simplesmente o inferno congela. Pouco antes, né, de congelar, aparece o anjo da morte e o diabo conversando. Eles estavam jogando baralho, sei lá no inferno. E inclusive o anjo da morte está falando que antes de Deus criar os seres humanos, que eles eram só anjos, que não tinha essa coisa de anjo para isso, anjo para aquilo, anjo da morte. Então ele meio que tá cansado de fazer aquele trabalho, né? Então é quando acontece do inferno congelar, o diabo fica puto, vai buscar pra saber o que que aconteceu, e é onde ele encontra aquele homem, né? Arranca o coração do cara, né? E o coração dele é frio, e ele diz que ele só tem ódio, que ele deseja vingança, que não sei o que, e o diabo fala pra ele, não, mas eu vou arrancar isso de você. Aí pendura o cara, começa a dar uma porrada de escotada. É muito foda que ele tá pendurado, né? Aparece assim, as costas dele, tá em carne viva, tem aparecendo osso, porra, muito nojento. E nessa, como o diabo não consegue fazer mais nada, é quando o anjo vem e faz a proposta dele tomar o lugar dele. Só que aí ele seria uma arma divina, né? O arauto da morte. Ele sairia do inferno, né? O diabo teria seu inferno normal, como antes, e ele poderia se vingar. Só que depois que ele se vingasse, ele passaria a eternidade dele lá dormindo, ele só iria despertar quando Deus ou algum enviado divino que fosse pedir para ele despertar, né? Que, inclusive, são os anjos, né, que vão despertar o Santo dos Assassinos, né, na primeira história. É, logo no primeiro encadernado. Logo no início, né? Então, ele poderia ter a vingança dele, mas depois disso ele serviria a Deus, vamos dizer assim, como anjo da morte. E ele aceita. E foda que quando ele, na quarta história, né, quando ele sai do inferno, aí o diabo fica puto, aí fala pra ele, é isso aí, você já vai tarde, seu filho da puta, sem coração. Aí ele vira, mata o diabo. Caralho, como é que pode? Tem muito personagem bom em Preacher, tá? Acho que a maioria deles são, pô, ótimos personagens, mas, porra, igual o Santo dos Assassinos, não tem. O cara é muito foda. E acho que cada um tem seu preferido, né? Pra mim é o Star. É, o Star também, o Star também é maneiro. Pô, é muito louco. Cada um vai da sua personalidade, né? Putz, cara. Caralho. Cara, mas você é casado então com o que se identifica com o Santo dos Assassinos? Estaria assim? Preocupado. Você acha que eu não sei, porra? Poxa. Todo cara casado é meio casado com o Santo dos Assassinos, né, irmão? Como assim, cara? Principalmente naqueles dias. Se você tá na dúvida, ouvinte solteiro, acaba de ouvir a opinião de Ricardo Sorvilla aí. Sobre o casamento. Engraçado que quando o Santo mata o diabo, o anjo da morte, né, ele, porra, fica puto, né? O que que você perdeu a cabeça? O que que você fez? Não sei o que. O Santo só olha, não fala nada. Aí aponta, né, assim, a arma pra ele. Ele na hora fica de joelho, pede desculpa, perdoa o Santo dos Assassinos. Aí é quando ele sai do inferno, né? Tudo volta ao normal. E ele vai pra cidade onde resta poucos daquele bando que matou ele, né? É, Hatchwater, né? A cidade. Acho que é isso mesmo. É a cidade onde ele surge no primeiro encadernado, né? Isso. Então, aí, inclusive, o corpo do Santo ainda tá num bar onde esse bando fica. Eles deixaram o corpo dele lá, o cara fica mijando no corpo. Pô, é muito, muito bizarro, né? Digno de Garth Ennis. Aí, quando chega lá, já era. Ele chega lá matando todo mundo. Uma verdadeira chacina, porque, assim, ele tá com um ódio tão grande que matar só os dois que ele queria realmente matar não ia aplacar o ódio dele, né? Não ia fazer diminuir. Então ele chegou na cidade, ele matou todo mundo. E todo mundo que aparecia na frente dele, ele matava. A proporção do ódio dele, né? Onde chega, né? Faz ele ficar assim cego, porque ele mata inocentes, crianças, né? Então ele fica meio cego ali e deixa por último o McCreed, que é o cara que matou ele. Ele, engraçado que quando ele mata esse cara, o cara tá morrendo e vira pra ele e fala assim, você é o próprio diabo. Aí ele fala, não há nada pior do que eu no inferno, você vai ver. Ele é aquele caçador de recompensas dos filmes de faroeste, né? É um personagem típico, né? É o caçador de recompensas que tá sempre por perto ali, tá sempre no encalço dos personagens principais e tal, que é meio que a morte certa, né? Ele tá sempre chegando atrasado também, né? É, ele tá sempre chegando atrasado. Ah, também, o Jesse mandou ele lá pro quinto dos infernos, o cara teve que voltar tudo de novo. E ele vai a pé, né? Chega a pé. E vai a pé, né? É, ele não sabe dirigir, obviamente. E com isso a gente fecha essa primeira parte de Preacher. A gente vai fazer uma segunda parte. Os nossos ouvintes podem ficar tranquilos que não levaremos 15 anos para fechar Preacher, como aconteceu com a publicação aqui no Brasil. A gente em breve vai estar falando aí. É, pois é. Não, em breve a gente vai estar falando aí dos próximos 5 arcos, né? O Rumo ao Sul, Guerra ao Sol, Salvação, As Portas do Inferno, Álamo, e fechando essa que é uma das melhores séries do selo Vertigo, com certeza. Então, continuem ligados e, por favor, deixem aí seus comentários na nossa página, quadrincast.com.br, ou no facebook.com/quadrincast, ou lá no Twitter, @quadrincast. Aguardamos sempre o feedback de vocês. Então, galera, até daqui a pouco, quando a gente estiver falando da parte 2 de Preacher. Então, dá licença que agora eu vou ali me confessar. Daronic tá aí pra provar que aquele papinho de que todo gordo é gente boa não existe, né, cara? Foi mal, Ricardo, foi mal. Não, é. Não, só toda regra tem exceção, né? Olha o bullying, olha o bullying. É. Da cadeia, hein? Ele vai a pé pra França, é isso? Ele vai a pé, não, ele vai pelo navio. Mar. Ele vai pra vir. Ah, bom, pelo amor de Deus. Cara, o Leandro não leu Preacher. Vocês me sacanearam no quadro em cash anterior, mas a gente tá fazendo sobre uma série específica e o Leandro praticamente não leu, porque ele não lembra de nada. Eu li, mas é que, como eu falei, a minha série de Preacher era muito bagunçada, cara.